fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. On the holiday, baby, you can have anyone that you want to. Upgrade them, baby, and they'll be good to you. They'll love you, need you, want you, have to have you. Gene Roddenberry was such a smart guy. Yeah, you know him too. Olá, pessoal, eu sou o Valdomiro. E hoje nós vamos falar de Repentance, 13º episódio da 7ª temporada de Star Trek Voyager. Janeway of the Starship Voyager. We're responding to your distress call. A ruptured conduit is flooding my ship with plasma radiation. We're requesting immediate transport. I'm detecting 11 life signs. 2 are weak. Transport the injured to sick bay and the rest to cargo bay 1. I want security teams at both locations. Our weapons! They'll be returned to you when you leave. These are dangerous criminals. They have to be secured. We'll do our best to accommodate you. I had 8 men in custody. Where are the other 2? We're not going to hurt you. Stay away or I'll kill her! Olá, pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje é a Roberta Maná. Olá, pessoal. Bom, o Ricardo, infelizmente, deu um problema lá. Dessa vez foi a luz da casa dele que faltou lá, acho que é porque choveu muito, né? Teve um... né? Eu acho que vai ser só a gente hoje mesmo aí. E hoje a gente vai comentar esse episódio de Voyager, mas antes disso, eu só queria primeiro fazer uma... sabe que nem errata? Tem nas revistas, assim, quando... na próxima edição, né? Na edição anterior falamos errado, tal coisa. Pô, eu tava ouvindo o podcast que a gente gravou lá do... o Intercom sobre o Search for Spock. Cara, eu falei um negócio muito errado, cara, que eu tenho que consertar aqui. Não, nem é tão grave, mas enfim. É que eu tinha dito que o James Horner, né, que é o compositor do filme, eu falei que ele depois fez outros filmes de Star Trek. Outras trilhas sonoras pra outros filmes. Mas não, cara, ele só fez do Ira de Khan e do Search for Spock. Entendeu? E assim, então pra mim isso é muito grave, esse erro aí. Absurdo. Absurdo, quero, cara. Quero meu dinheiro de volta. Não pode. O que, que é isso? Que fã de Star Trek é esse que é algo tão banal, cara? Não pode. mas falando de, né, de James Horner e de Ira de Khan, a gente também tem umas... Yeah! Vamos comentar aí também, né, que já faz um tempo que foi anunciado, né, enfim, tá tendo não algumas... Não, faz um tempo, faz 2 dias. Olha só se a gente... geração de internet isso daí. Não, eu ia comentar do Brian Fuller, né, tá. Que a gente teve uma grande notícia relativa à nova série, né, que é a contratação do Brian Fuller, né. E aí, há 2 dias atrás dessa data aqui, a gente teve a grande notícia aí do, né, da contratação. Nicholas Meyer, né? Agora, Roberta, na sua opinião, você ficou mais feliz pela notícia do Fuller ou do Meyer? Meyer. Do Meyer? Eu, particularmente, fiquei mais feliz pela notícia do Fuller. Veja bem, fiquei feliz pelas duas notícias, né? Mas o que acontece, né? Só pra entrar um pouco nessa questão... O Fuller, ele foi roteirista da Voyager, né, e ele, assim, o cara começou a escrever na 4ª temporada, né, e ele foi galgando posições lá, ele foi subindo de cargo. Quando a série termina, ele já era coprodutor, né, coprodutor, então ele já tomava decisões, né, Então, e assim, o cara, o que eu sempre gostei dele, e que eu fiquei muito feliz com a contratação dele para co-criar a nova série, para ser o showrunner, é que, porra, os episódios que ele escreveu, né, são, no total são 20 da Voyager e 2 da DS9, né? Na Voyager, por exemplo, eu gosto que muitos dos episódios que ele escreveu tem um tom, assim, meio... Sabe, episódios que querem provocar, sabe, provocativos, uhum. né? E isso aí é o tipo de coisa que eu acho que combina... É o tipo de coisa que a gente quer ver em Star Trek, né? Exatamente, é o tipo de coisa que combina com a franquia, que ela sempre se sucedeu muito bem desde a era da... Assim, na época da série clássica, né? Uhum. E a gente sente muita falta disso, ainda mais porque a gente tá sem uma série de Star Trek há muito tempo, né? E assim, então, o cara, o que eu acho legal do Fuller é que ele entende a franquia, né? Assim, os dois episódios que ele escreveu pra DS9 são bons pra caramba também, né? Que é o... The Darkness and the Light, acho que é esse o nome, né? E que episódio é esse? Então, The Darkness and the Light é justamente aquele que uma vez a gente comentou brevemente, que lembra que tem a célula da resistência lá da Kira, né? Que tem aqueles amiguinhos dela lá, né? Uhum. Que faziam parte da célula Shakar, né? E aí tem um Cardassiano que tá matando um a um, lembra? Uhum. É esse episódio, né? Ah, tá. Esse episódio ele tem um tom pesado, né? Ele traz uma questão assim, né? Do, enfim, daquele cara que tava matando porque ele quase morreu, lembra? Que ele tava com a cara toda... Né, aquele sim, que ele inclusive ele pegou a Kira no final. É, parece que ele... Casa dele era uma casa muito mal-assombrada, assim, era um negócio meio... É, e acho que ele tava num dos acampamentos que a célula Shakar explodiu, não foi? E ele viu um monte de colegas morrendo e tal. Era legal porque o cara, na verdade, eu não lembro o que ele era, mas ele não tinha nada a ver com os Cardassianos que estavam ocupando e maltratando os Bajorianos, vamos dizer assim, né? Uhum. E ele acabou sendo uma vítima dos rebeldes que estavam lutando. Então, assim, foi uma questão que foi trazida... É pesadíssimo esse episódio. É, então, é bem interessante pelo lance, mais uma vez, provocativo, né? Uhum. E o outro da DS9 que ele escreveu foi o Empok Nor, né? Que é aquele episódio muito legal e também é sombrio, né? Mas o lance do Fuller não é porque ele tem a tendência também de ter um lado meio sombrio nos episódios. Não é por causa disso que eu acho ele foda. Mas porque ele consegue colocar isso sem deixar de ter os federados, por exemplo, sendo aquela sociedade otimista, né? Então é como se fosse para que eles costumam escrever histórias, então, para que eles confrontem, sabe? Que tem eles têm que ver o outro lado, né? Eu acho isso legal. Traz, tipo, uma... Eles têm sempre que olhar para algo diferente, né? Daquilo que eles estão acostumados, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu gosto muito nas histórias dele, né? E, enfim, ele escreveu vários episódios muito bons, né, cara? Inclusive, acho que o melhor, acho que é o Living Witness. Living Witness é dele também. Ai, que legal! E é ótimo, ótimo. Temo esse episódio. Não, esse a gente aí... tem que gravar em algum dia um podcast. Certeza, não. Esse daí, ele é tipo um grande clássico, né? Vamos dizer, porque ele é um puta episódio da Voyager, assim, né? E é legal porque que eu gosto do Brian Fuller também, porque ele consegue ser diversificado. Porque ao mesmo tempo que ele escreveu esses episódios mais pesados, vamos dizer assim, ele também é o escritor de Bride of Chaotica, né? Cara, olha, não sabia. E é uma das melhores comédias de Star Trek, que na minha opinião é o Bride of Chaotica, né? É bonitinho. Porra, é animal, cara. Então, o que eu fiquei muito animado é isso, né? Que chamaram um cara que, na minha opinião, ele é perfeito, até porque, eu não sei se você lembra, Roberta, no primeiro podcast, no primeiro Sessão 31 que você participou aqui até, que é o Sessão 31 Intercom número 5, olha só, que é aquele que a gente falou sobre boatos e tal, né? Sobre o que seria de uma futura série de Star Trek. Tem um momento lá que eu chego a comentar sobre o lance do Brian Fuller, porque ele tinha proposto uma ideia para uma nova série de Star Trek já em 2009, né? Quando tava... Não foi aquela com o Michael Dorn? Não, não, não. Esse lance do Michael Dorn não tá relacionado a essa do... Porque no caso do Fuller, ele disse que ele queria até que tivesse um clima mais aventuresco, tipo série clássica e tal... Então, é isso já na época lá do lançamento, próximo do lançamento do filme do Abrams, do primeiro, lá em 2009, né? E aí eu chego a comentar isso naquele podcast que a gente gravou, foi em 2014, né? Então, cara, quando veio esse anúncio do Fuller, de fato, eu achei muito foda. Eu falei, porra, pegaram o melhor cara, porque ele tá, vamos dizer assim... Ele conhece tudo, ele sabe tudo que deu certo, sabe, o cara... É, exatamente. E outra, ele, nos anos 90 lá, naquela época que ele tinha escrito DS9 e depois partiu pra Voyager, ele, eu lembro que tem uma entrevista que fizeram com ele em que ele fala que das séries novas, a DS9 era melhor. Ele achava. Ai, que bom! Isso, declaração que ele deu na época lá, já, em que ele diz que ele gosta desse lance dos personagens e que isso é muito bacana, né? Então, ou seja, a gente pode esperar essas coisas pra nova série, né? A gente pode esperar, então, que ele vai trazer o melhor das coisas que ele acha melhor que já fizeram, né? Que, no caso, que nem a gente sempre elogia DS9, por exemplo, pelas questões ambíguas e pelo aprofundamento em diversos temas, né? Não só a DS9, mas a gente sabe que em DS9... Sim, mas a DS9 é especial nesse sentido. Então, eu acho que, cara, a gente tem que estar muito... Na minha opinião, acho que a gente tem todos os motivos pra gente estar bem otimista, porque chamaram, vamos dizer assim, o melhor cara, né? Então... pra mim, assim, sincera, pode parecer besteira. Não pode parecer besteira, não. Se alguém achar besteira, é bobo. Mas o fato dele conhecer muito da franquia, sabe? Cara, isso é essencial. A gente já viu, sabe, que é um louco que não conhece tentando fazer alguma coisa de jornada, sabe? Não funciona, meu. O cara tem que estar dentro, ele tem que conhecer, sabe? Tem que saber da história, tem que ter assistido. Sabe, ele tem que estar dentro. É isso. E aí pegaram uma pessoa que é certa, sabe? Não é tipo assim, ah, olha só, fulano de tal diretor tá fazendo sucesso. Vamos pegar e bota ele pra assistir tudo. É diferente. Eu acho que assim, que além disso, né, além do cara conhecer e realmente ele era um insider, né, ele tava lá, ele trabalhava lá, chegou a ser co-produtor da Voyager, escreveu episódio pra cacete, ao mesmo tempo, o que eu acho legal é que ele não parou aí, né, nesses últimos, sei lá, vamos supor, 15 anos, mais ou menos, né, ele, cara, ele foi produtor e escritor de outras séries de sucesso, né. Que eu andei dando uma olhada, eu nunca assisti, mas eu vi lá que ele escreveu, não sei se ele foi também showrunner, mas enfim, aquela série Dead Like Me, né? Fez bastante sucesso. E acho que a mais famosa aí, pelo menos o que eu acho que deve ser a mais famosa, é o Hannibal, né? Esse Hannibal pra TV. Né? E entre outras coisas, né? Então, cara, o que eu acho legal e que eu já vi outras pessoas em artigos que eu andei lendo, é que todos elogiam o trabalho dele com... personagens, né, que o lance do Fuller é tratamento de relacionamentos entre personagens, né, e também essa, saber escrever as histórias de forma diversificada, que é o tipo de coisa que a gente já via em Star Trek, né, a gente vê como a gente tava falando aí sobre os episódios de Voyager, vários episódios diferentes uns dos outros, né, e o lance dele ser um cara ousado, né, que ele realmente tem criatividade e não gosta de ficar fazendo sempre as mesmas coisas, e eu acho legal isso, né. E aí, então assim, eu acho legal, o cara conhece Star Trek, né, sabe o que funciona melhor, e ao mesmo tempo é um cara que não parou no tempo, ele é moderno, cara, é um cara que tem uma linguagem de hoje, entende, pra TV, né. Então eu acho isso essencial, porque o que eu não quero, pessoalmente, é que seja, sabe, mais do mesmo. Eu realmente quero que seja algo extremamente ousado, diferente mesmo, né. Mais uma vez, diferente não significa subverter completamente aquilo que é a essência da franquia. É pegar aquilo e dar um passo adiante, mas, sabe, sendo ousado e sendo, sabe, você tendo criatividade para escrever histórias mais profundas ainda naquilo que já era profundo, vamos dizer. Né? E, porra, eu acho que, cara, tô bem confiante nesse sentido, assim, né? E o lance, né, mais recentemente aí do Nicholas Meyer, né, cara? Eu acho que, puta, com a contratação do Nicholas Meyer, eu acho que ainda fica mais evidente qual que é o direcionamento para essa série. Por quê? Porque o Nicholas Meyer, quando ele veio pro Ira de Khan lá para dirigir o filme, quer dizer, a franquia, ela tava, sabe, o primeiro filme tinha sido um fracasso de crítica, né? E mesmo de bilheteria, pelo que eu vi, não foi tudo aquilo, sabe? Não é que tenha dado elas por elas, mas a expectativa era muito maior, né? E assim, o filme em si desagradou a maioria das pessoas, né? Tudo bem, para os fãs é legal ver de novo os personagens e tal, tem cenas legais, tem muita coisa legal mesmo, né? Mas é um filme que decepciona em vários pormenores. Não só pormenores, mas roteiro mesmo. Não tem um roteiro muito bem definido o filme todo. É tudo, né? Então aquilo ali parecia que era o fim pra muita gente. Ó, acho que, né? Nem os atores estavam animados pra continuar. Então, quando o Meyer vem, sabe, com aquela energia, aquele vigor de fazer algo ousado, porque Star Trek 2 é ousado pra cacete, né? Os personagens tendo que lidar com mortalidade... sabe, eles tendo que assumir as suas rugas, né, tá todo mundo velho, vamos, sabe, então tem muita coisa ali que é nada mais nada menos que o Nicholas Meyer querendo fazer algo ousado, sem muito, sabe, sem muito medo de dar um passo adiante. Então eu pensei, porra, se eles contrataram o Meyer agora, é porque o negócio é pra ser realmente diferente e visando o futuro mesmo, sabe? E, porra, então assim, acho que são as melhores notícias, né? Resumindo. São. É, eu fiquei bem animada em função disso. É, eu gosto também de uma história do Nicholas Meyer, que quando o Spock... Que ele foi muito firme, quer dizer, ele já tinha feito o maior sucesso, ele podia voltar como rei da cocada, e ele disse, não, cara, pra mim morte de personagem é um negócio sério, e se vocês vão ressuscitar o Spock, eu tô fora, sabe? E beleza, todo mundo adora o Spock, eu adoro o Spock, tudo isso, mas tipo assim, eu gostei do posicionamento firme dele, sabe? E pra mim isso mostra que o cara é um profissional foda. É, então, e o Meyer, cara, que é uma coisa que ele deu uma entrevista esses dias, eu vi que você, Alberto, você deu uma compartilhada na página, eu acho que é no grupo do Sessão 31 no Facebook, né? Foi. Que era uma entrevista que ele deu esses dias aí, né? E acho que é pra aquele site Den of Geek, né? Isto. Eu li essa entrevista hoje, né? Porra, uma coisa que é muito legal, né? Que ele diz que o que ele não gosta em Star Trek, alguma coisa assim que ele diz que ele acha que não, provavelmente não vai ter na nova série, é o quê? É você não tentar ficar recontando as mesmas histórias, né? Porque a gente vê em todas essas séries que a gente adora aí, cara, de Star Trek, vez ou outra a gente vê mesmo, ou várias vezes, né? Meio que é a mesma história contada de um jeito diferente nos episódios, uhum, né? Vamos dizer assim. A gente tem formulinhas, né? Tem muitas formulinhas, né? Então, esse é o tipo de coisa que tudo indica que não vai ter, pelo menos, né, sei lá, que eles vão tentar evitar ao máximo, né? Porque ele já deixou bem claro nessa entrevista, né? É algo pra ser diferente mesmo, né? Porra, eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Muita gente já vem apostando já, né? Que é uma coisa que a gente até comenta quando a gente fez aquele podcast, aquele intercom sobre a nova série de Star Trek, né? Quando foi anunciada a nova série. É, então, tem muita gente que tá comentando que provavelmente deve ser uma série de antologia, sabe? Que nem, tipo cada temporada, vamos dizer assim, uma tripulação diferente ou uma história diferente, né? Pois é, a gente comentou isso. Sabe que eu não sei se eu gosto dessa ideia. Eu não sei, não, eu não rechaço direto. Não rechaço. Mas eu gosto muito de ter esse attachment com os personagens, sabe? Mas eu penso assim, cara, e eu de fato tô aberto a coisas diferentes nesse sentido, sabe? Eu acho que, de qualquer maneira, a gente teve 5 séries televisivas que foi basicamente o mesmo conceito, né? Tem o capitão, seu primeiro oficial, sua equipe principal, né? O senior staff, e aí você tem as temporadas e tal. De qualquer maneira, mesmo a DS9 que é mais diferente, a estrutura é mais ou menos a mesma, vamos dizer, né? É, tá dentro da... É o que menos tá dentro da fórmula, mas todas elas estão dentro meio que de uma fórmula, né? Aonde a gente até comenta em outros podcasts que os roteiros podem ser meio intercambiáveis entre as séries, né? Dá pra você adaptar cada um daqueles roteiros pra outro. Então eu acho que... Eu acho que eles vão tentar realmente usar. E pelo menos é até o que eles estão deixando claro nessas declarações aí, né? Então eu tô preparado pra algo bem novo também, sabe? Eu não... É isso que eu falo, assim, eu não rechaço direto porque... Porque enfim, eu provavelmente vou ficar feliz com qualquer coisa e vou achar tudo lindo... E aí, depois de algum tempo, que o meu senso crítico vai bater e vai pensar, opa, não é? Porque é assim que funciona comigo. Mas enfim, vamos ver. Eu, em princípio, eu prefiro, acho que eu prefiro alguma coisa mais tradicional nesse sentido, sabe? De ter várias temporadas. É, eu também, é que a gente tem vontade de ver um pouco, assim, a gente quer ver um pouco, assim, mais do mesmo, né? A gente quer também ao mesmo tempo, né? É, porque é o que a gente gosta, né? Então, referente ao Meyer, né, pelo que perguntam pra ele na entrevista, então ele nem sabe qual que é o papel dele na, uhum, assim, no staff, né? Se nem ele... quando ele começa a trabalhar, né? Tô esperando me dizerem. Tô esperando me ligar, né? E ele disse também assim, porque a gente não sabe se ele vai ser um escritor de vamos supor, escritor de episódios específicos ou se ele vai ser um escritor pra... planejar os arcos e tal. Se vai ter arcos também, não se sabe, né? Então, enfim. Ah, só pra fechar essa parte sobre a nova série, eu queria comentar também que o Brian Fuller, né? Em 2013, ele tinha falado novamente sobre essa questão da... Porque assim, como eu disse, em 2009 ele fala sobre ideias pra uma nova série. Aí, pelo que eu lembro, né? Em 2013 ele volta a falar sobre isso, né? E quando ele volta a falar sobre isso, ele diz que... tem uma entrevista que ele fala que ele diz que ele imagina que seria um ótimo capitão para a nova série a atriz Angela Bassett, né? Cara, eu pensei, pô, muito foda, porque a gente não teve ainda uma capitã negra. A gente já teve capitã, que é a Janeway, né? Mas a gente não teve uma capitã negra, né, cara? Sim. Pô, isso aí ia ser diferente, né? Mas a gente também não teve capitã... Isso a gente também já falou em algum podcast, em outro podcast. A gente só teve capitã humana até hoje. É, também, né? Mas, é, eu não sei se eles vão ousar esse ponto. E não quer dizer também que se for ela, não vai... Pode ser que ela não seja humana também, né? Não sei. Pode estar aí, aí sim, aí que eu me refiro. Aí ia ser legal, hein? Sei lá, que raça seria, você imagina, hein? A Angela Bassett ficaria bem como, né? Olha, ai, peraí, deixa eu pensar aqui. Que pergunta abrupta! Putz, a minha primeira reação seria a Vulcana, porque mas eu também eu sou toda dos Vulcanos. Não, eu acho assim, ó, eu acho assim, que ia ser legal fazer como se fazia, que o Roddenberry já fez na nova geração, sabe? De colocar em um Klingon na ponte da nave, que era uma coisa impensável, né? Então eu imagino o seguinte, colocar uma capitã cardassiana, sabe? Que é uma coisa impensável, tenso. Né? Acho tenso. É, então, por isso mesmo. Eu quero esse conflito, né? Eu acho que eles vão trabalhar esses conflitos, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu duvido que eles vão pegar uma atriz como ela pra botar numa maquiagem meio pesada, né? Acho difícil, né? Então... Pois é, até porque diz que é 3 horas, né? Pra fazer aquela maquiagem, já pensou a cada capítulo, coitada. Como é que vai aparecer em quase cada cena? Muito tempo de estúdio, muito tempo gastando dinheiro. Mas é isso, a gente acabou fazendo um pequeno mini podcast aqui sobre a nova série, né? Mas é bacana, enfim, mais pra frente, com mais notícias, a gente pode gravar um outro Intercom sobre isso. Roberto, então eu acho que agora a gente pode partir aí para a leitura da sinopse, né, do episódio de hoje. Sim. Vamos lá então. Engage. Respondendo a um pedido de socorro, a USS Voyager se aproxima de uma nave alienígena danificada. São trazidos a bordo os alienígenas, guardas Naidin e criminosos perigosos sentenciados à morte. Um deles é Aikon, que faz 7 de 9 refém na enfermaria, mas é rapidamente detido. Mesmo desconfortável com a situação, Janeway concorda em manter todos os criminosos presos, auxiliando os guardas Naidin até que uma nave possa encontrá-los. Depois de guardas Naidin espancarem brutalmente Aikon, o doutor o trata na enfermaria e pede para Sete fornecer nanossondas para que ele possa programá-las para reparar o dano neurológico feito no cérebro do prisioneiro. O doutor determina que Aikon nasceu com um defeito congênito cerebral que o fez propenso à violência e comportamento sociopata, e as nanossondas repararam esse defeito. O médico acredita que Aikon não é mais uma ameaça a partir de então. Aiko passa a sentir culpa pelos seus crimes e demonstra claramente que não é mais o mesmo. A partir disso, sérios questionamentos são levantados referentes à severa punição a que está destinado. Bom, muito legal, Roberta. Antes da gente iniciar a análise do episódio, eu só quero dar aquele recado para que os ouvintes nos acompanhem nas redes sociais. Então, vamos lá. O Sessão 31 está no Facebook, a gente tem o grupo do Sessão 31 e a página, então curtam lá. A gente também está no Twitter, é o @secal31, e também estamos no Google+. E também, por favor, inscrevam-se no canal do Sessão 31 no YouTube. A gente tem lá o Sessão 31 TV, que são os vídeos da Roberta. Então vão lá, se inscrevam e é isso aí. Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Por nada. E galera, vamos lá, vamos iniciar a análise do episódio. Bom, pessoal, então, episódio Repentance. Roberta, vamos lá, você já viu, né, porque, assim, já tinha visto antes por conta da sua maratona e assistiu novamente. Diz aí qual foi a sua primeira impressão, se você se lembra como foi, e como é que foi rever... Ai, minha primeira impressão, eu achei o episódio super foda e continuo achando o episódio super foda. Você fez a maratona esse ano, né? A sua opinião não ia mudar passado, drasticamente em poucos calma meses. Calma aí, ano passado. Ah, é, ano passado, olha aí. Ó. Don't you understand? Eu sou um maluquinho, mas não é tanto. No final do ano passado, até o início desse, foi Enterprise. Agora, Voyager foi no ano passado. Enterprise não, TOS, né? Desculpa, TOS, é. Agora Enterprise é que eu tô começando agora. Olha que legal. Não me pergunta qual é a lógica, não tem lógica, mas é isso. Ah, tá que nem a minha lógica nos podcasts aqui, né? Que, porra, a ordem começa com Enterprise, depois Deep Space Nine, né? Pô, qual que é a ordem? Qual é a ordem? Por que disso? Porque sim. Porque eu quero, ponto, é isso. Porque é. Deu vontade. Porque alguma coisa na vida a gente tem que fazer, porque tá com vontade, né? Alguma coisa. Porra, já obrigado a tantas outras chatas, né? Então por que não? Mas enfim, diz aí sua opinião geral, por que que você acha foda, como é que é, diz aí. É, essa incrível capacidade de jornada, de discutir com umas situações que parecem ser banais numa nave estelar, né? Os caras conseguem discutir temas que estão aqui do lado e que vão se repetindo ao longo do tempo, enfim. Então, eu achei super legal ver... E outra coisa que eu acho muito bom em Jornada é que sempre tem algum personagem pra fazer os questionamentos tipo Spock, tipo Data, nesse caso é a 7, sabe? Pra fazer alguns questionamentos assim que enfim, que às vezes até a gente pode se fazer, entendeu? Ah, isso é muito legal. Eu acho, ó, desde que eu era adolescente, cara, quando eu comecei a assistir Star Trek, isso foi uma das primeiras coisas que eu passei a olhar assim com muita atenção. Que eu gostava muito disso, dos caras inventarem um personagem lá, diz que ele não é humano, pra ele ficar tentando entender a gente, né? Uhum. Esse exercício de imaginação, ele é muito, muito legal. Ele, sabe, é uma maneira, sei lá, até terapêutica, né? De você entender a raça humana, sei lá, as nossas tendências, as nossas escolhas, as nossas crenças, né? Cara, eu acho muito foda isso. Então, esse episódio, ele tem tudo isso, assim, eu acho que ele consegue... Os escritores conseguiram colocar ele pra dentro, sabe? Todas essas características que me agradam tanto em Jornada. Enfim, eu particularmente, eu fui rever esse episódio de novo faz alguns meses, né? E eu lembrava muito pouco dele, né? Então quando eu revi, eu fiquei surpreso. Eu falei, poxa, meu, esse episódio é muito bom, né? Achei que o que mais me impressionou foi essa ousadia dos caras de discutirem a questão da pena de morte, por exemplo, né? Uhum. Eu acho que isso daí é o tema mais preponderante no episódio, né? Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre a legitimidade disso, ou a lógica disso, né? Acho que no episódio a gente tem até essa coisa, né? É por que fazer isso? É eficiente fazer isso ou não é eficiente, né? Então é isso sendo trazido e ao mesmo tempo... De maneira geral, eles não deram uma resposta muito fácil, assim, isso eu achei legal, né? Eu acho que, principalmente no final, né, quando mostra aquele outro prisioneiro, que é Ben Caron, né, daquela raça dos Ben Caron, né? Uhum. Quando ele quer se aproveitar do Neelix, falando, ah, mas eu sou doente mental. Eu falei, puta, isso foi muito legal. Isso é muito legal porque é o outro lado, sabe? É tipo, uhum. Vai ter gente que vai querer, se aproveitar mesmo. E o cara, sim. Meu, isso aí eu achei... E é legal porque passa o episódio inteiro te levando a acreditar, poxa, coitado, né? E aí, de repente, o Neelix conversando com o Paris, com o Tom Paris, e aí ele fala, ah, é, lá tava cheio, né, na colônia penal tava cheio de gente, assim, que tava no lugar errado, na hora errada. Ah, mas quantos deles estavam prontos pra, né, iam ser mortos, não sei o quê. Quer dizer, então a gente passa todo o episódio sendo levado a acreditar numa parada e de repente outra completamente diferente, assim, então é muito bom, assim. Sim, sim. Eu só não acho que, mas ao mesmo tempo eu não acho que num episódio, eu acho que ele tem problemas, assim. Não necessariamente problemas, mas eu acho que algumas coisas são um pouco artificiais, assim. Ou que tiram um pouco a credibilidade, ou que não permite que você possa se aprofundar mais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente tem a discussão desse Ben Caron, quando ele diz, ah, mas enfim, só o Neelix faz uma pesquisa e vê que a minoria dos Nydian, que são os Ben Caron, a maioria, quer dizer, a maioria que está na prisão dos Nydian é a minoria da sociedade. Isso eu achei legal, porque é uma, vamos dizer que é uma metáfora para, a gente sabe que, acho que porra, nos Estados Unidos, acho que principalmente porque a série é americana, a maioria que está nas prisões são negros, né? Uhum. A gente sabe disso, né? Negros, né? Então acho que ali ficou... E isso no episódio foi uma alusão clara a isso, sabe? Uhum. Isso eu achei muito legal. Agora, ao mesmo tempo, você tem o personagem Nidian lá, que é o Aiko, né? Que ele, no meio da história, a gente descobre, então, que ele tem um problema congênito no cérebro, né? E por isso que ele perdeu, vamos dizer, a consciência, né? Que é como eles falam no episódio, né? Então, isso aí eu já acho que já é onde parte pra fantasia, né? Porque você tá dizendo que, ah, sei lá, é só apertar esse botão aqui e o cara volta a ter a consciência, né? Então... Mas não é necessariamente fantasia, porque... Não, assim, eu entendo, assim, o que eu acho? Eu acho que na nossa sociedade do mundo real aqui, né? A longo prazo, assim, pessoalmente eu acredito na reabilitação, que é o que o doutor fala até no episódio. Ele tem aquela posição dele fixa de que, podem ser membros produtivos da sociedade. Isso, matar é errado, não importa a justificativa, sei lá, ele fala algo do tipo, né? Então, eu particularmente, eu sou dessa opinião, né? Então, mas a gente sabe que na prática a gente vai... Puta, a gente tem que ter um exercício, sei lá, cara, é uma reabilitação que leva tempo, sei lá, né? Então isso é muito mais complexo. Então no episódio, só apertar um botão e resolver o problema do cara, e não falou muito mais sobre a questão dos Ben Caron, por exemplo, né? Uhum. Eu acho que poderia ter focado mais naquela questão que realmente é uma analogia com o mundo real do que essa que é só apertar o botão, entendeu? Isso é o que eu vejo que, sabe, deixa o episódio mais fraco, assim. É que, na verdade, talvez isso fosse uma forma de falar, olha só, vocês estavam comentando uma injustiça. E até de dar um... E foi um plot twist. Porque, tipo assim, o cara mais escroto do negócio foi o cara que no final das contas, era o que tinha jeito. É, então... Então, mas eu acho que eu seria... Sei lá, eu penso que seria ainda melhor se o cara mais escroto fosse o outro, entendeu? E aí, sabe, tivesse... Os caras tentassem entender que dá pra dar um jeito nele com reabilitação. Aí seria, eu sei que seria muito mais próximo da nossa realidade o negócio, né? Eu acho que ficou mais pro lado sci-fi barra fantasia, se apegar à questão do cara que é só você, enfim, usar a nanossonda lá, aquela mágica das nanossondas da Seven, como sempre, né? Então... É, mas é que, na verdade, existem distúrbios na vida real, assim. Existem distúrbios que podem tirar... A free will, o livre-arbítrio das pessoas. Mas coisas, de certa forma. Mais instantâneas, assim, se você diz? Não instantâneas, mas... Quer dizer, a gente não tem uma forma instantânea de fazer isso. Um remedinho que mude, assim. Mas, por exemplo, um psicopata é uma pessoa que não tem empatia porque tem uma partezinha do cérebro que é menor do que de todo mundo. É, no episódio eles colocam como se fosse um psicopata mesmo, né? Seria isso, né? Seria pegar lá o Ted Bundy, né, e apertar um negócio... Mas a questão toda é que a gente... Hoje a gente não tem um remedinho que deixe a parte do cérebro da empatia permanentemente ligado. Sim. A verdade é que o sociopata ele pode ligar e desligar à vontade a empatia, sabe? Tipo, tem estudos que mostram que se os médicos pedem para as pessoas, pros psicopatas, se eles dizem, olha só, te coloca no lugar do outro, imagina que você está passando por isso, não sei o que mais, essa partezinha pequenininha do cérebro se acende, cara, ele consegue se colocar no lugar do outro, mas em geral ele não quer, entende? Então, assim, se a gente tivesse, de repente, um remedinho, um eletrochoque, ou sei lá o que é... Aí, ó, aí já... sci-fi, mas enfim, se a gente tivesse, entendesse, alguma nanossonda que nos possibilitasse fazer isso, talvez pudesse ser instantâneo. No caso dos psicopatas, que só correspondem a 2% da população mundial. É, eu entendi que... Então, eu fiquei meio dividido assim, eu pensei, pô, tem esse personagem aí que é o psicopata que foi só usar as nanossondas e resolveu. Mas trouxeram a questão do Ben Caron lá, que eu achei muito bom isso. Só que, pra mim, faltou pegar aquilo e desenvolver aquilo lá, sabe? Uhum. Tipo, talvez tivessem um outro episódio, sei lá, sabe? Essa história continuasse, sei lá, né? E tu vê, isso que tu tá falando é tão... É verdade, é interessante isso que tu tá dizendo, porque, no final das contas, não é que reforce. Mas até pode se dizer que reforça a questão deles serem criminosos. Porque tu vê que o cara tava manipulando, não sei o quê. Então, eles são criminosos mesmo? Se tu, como, se tu consegues mostrar um cara que foi acusado injustamente e que não era criminoso porque é de uma determinada etnia, é de uma determinada tribo e é criminoso, bom, então todo mundo dessa tribo é criminoso, tem mais criminoso nessa tribo? Não, olha só, esse daqui não é. Ou sei lá, sabe, se mostrasse que o cara, quais são as circunstâncias que levaram o sujeito, ele tinha, ele estava jogando num terreno plano para poder pensar em outra vida, sabe? É, então, é essa discussão que eu acho que valia, cara, isso aí é muito relevante, sabe? E dramaticamente pro episódio ia ser muito foda, né? Mas é claro, o episódio é muito bom, né? A gente tem a discussão do Naidinho lá, que é o Aiko, né? Que é esse que foi usado as nanossondas dele, foi muito boa também, né? Mas assim, falando sobre as coisas que eu achei artificiais na história. Outra coisa, eu acho que não funciona muito bem o lance de relacionar o que a Seven passou com o que ele passou, sabe? Porque a Seven, assim como a gente já comentou várias vezes, os Borgs não têm controle sobre suas vontades, né? Já o cara, de qualquer maneira, ele era um psicopata, era, mas ele que escolheu, muitas escolhas, sei lá, as escolhas foram escolhas que ele fez, conscientemente, né? É diferente. Não, mas no episódio fica, eles deixam claro que não foram escolhas dele, que ele não tinha poder de escolha. Aí é que tá, é por isso que eles acham que o cara mudou. Então, eu acho um pouco complicado, porque, de qualquer maneira... Bom, é que assim, a gente teria que entender a mente de um psicopata pra falar, né? Tá, não, mas é que eu só usei psicopata como exemplo. Mas não, mas o cara era, né? O cara, tudo leva a entender, acho que deve ser até dito em um dado momento lá, ele era um psicopata, né? Ele matava meio que, fazia as coisas por prazer, até parecia ser meio sádico, né? Sim. Então, quer dizer, você... É, mas ele não tinha controle, pelo menos é o que dizem ali. Mas você não vê uma diferença entre, por exemplo, um drone, assim, Borg? Vejo uma distinção clara, assim, né? Por mais que o cara... Algum controle ele tinha, ele fazia o que ele queria, por mais que fosse por sadismo, né? Eu não sei, tem... Claro que tem diferença, mas tem diferença porque nos Borgs a mente consciente é suprimida, né? Então. Mas no caso dele, vamos supor que tu tenhas, sei lá, distúrbio de personalidade. Eu acordo achando que sou outra pessoa. Eu sou responsável pelo que eu fiz enquanto eu achava que eu era a Rosana. Eu entendi. O que você falou faz sentido. Porque vamos supor que você tem uma vontade inexplicável, nesse caso, de matar, né? Só que essa vontade que você tem, inexplicável e incontrolável, vamos dizer que esse é um problema, é uma doença, né? Seria nesse ponto, uhum. Assim, né? Então a pessoa tem que ser responsabilizada? É complicado... Bom... Aí a gente teria que falar com quem entende muito... É, porque na verdade, assim, ó, se tu fores ver, se uma pessoa ela é considerada mentalmente doente, ela sequer vai para o sistema prisional, ela vai ter um tratamento especial. A gente pode aqui, depois, em algum outro momento, discutir se o tratamento é efetivo, se o tratamento é bem feito, é outra coisa. Mas ela sequer vai para a prisão. Entende? Porque existe a compreensão de que uma pessoa que tem alguma doença, que tem algum problema mental, ela não tem completo controle das suas reações, dos seus... Então, no caso dele, me parece que era ainda mais grave, que não era simplesmente não tem muito controle. Ali, pra mim, ficou claro que ele não tinha nenhum controle sobre as reações dele, sobre as ações dele. Entendi. Então, eu acho que é mais fácil de conciliar assim, né? Quer dizer, realmente é muito diferente do caso da Seven. Ele não era um zumbi espacial. Isso. Mas, ao mesmo tempo, o impulso que ele tinha, vamos dizer que não o pertencia, né? Era uma doença. Né? Então, nesse caso, né? Enfim, eu não sei se... Aí é que tá. Pra relacionar isso com o mundo real, eu não sei se é assim também pra qualquer psicopata nosso aqui na realidade, né? Agora, nesse episódio, então, deve ter extrapolado nesse ponto, pelo jeito, né? É, então, os nossos psicopatas, eles podem... É isso, assim, eles podem ligar a empatia, o switch da empatia. Eles não ligam porque não querem. Mas, então, e esse tipo não, assim, mas você sabe se esse não querer ligar já não é em si esse problema que pode ser, sei lá, com uma nanossonda, alguma coisa no futuro ser retirado? Eu não sei. Eu acho que sim, talvez sim. É porque, na verdade, assim, o cara ele não se importa, sabe? O psicopata ele não se importa com o outro. Então por que que ele vai querer se colocar no lugar do outro se ele simplesmente não se importa, sabe? Ah, então, referente ao que eu achei que... Putz, aí tem uma coisa que eu não gostei nada no episódio, que eu achei uma merda no episódio, mas é uma questão de resolução de roteiro. É mais uma vez a segurança ridícula nas naves da frota, a decisão dos caras prenderem, deixarem os prisioneiros lá com, sabe, celas com a porcaria do campo de força pra, né, pra deixar, deixá-los presos. Cara... Tem decisão mais imbecil que essa, quer dizer, acabou a energia, lógico que eles vão se soltar, né? Então, se começa a assistir o episódio, é previsível que isso vai acontecer. Nossa, em que momento que eles vão escapar, né? Então, é isso, é essa parte, assim, sabe, de coisas, de como resolveram no final ali aquele roteiro. Isso daí, aí a gente tem que ligar o Suspension of Disbelief, pensar que é uma história pra você levar pelo lado metafórico, né? Porque pelo menos serviu pra aquela cena em que o Aiko... pega a arma e ao invés de atirar no guarda lá, ele pega e dá a arma pra ele, né? Uhum. Então aquilo foi legal pra que o guarda olhasse, olha, realmente ele mudou, né, e tal, né? É, mas assim, nesse caso, como o episódio de maneira geral se sucedeu bem, pelo menos, né, a gente dá pra dizer que é um bom episódio, assim, um episódio que tem muita coisa boa, né? Então eu acabo que no geral eu relevo os problemas e é um episódio que eu gosto muito, né? E o principal foi essa ousadia de tocar nesse assunto, assim, sabe? Pena de morte... e punição, né? Uhum. E a validade disso, eficiência, lógica ou não disso, né? Então, valeu, né? Acho que... valeu muito. Bem legal, bem legal. É, mais alguma coisa, Roberta? Ou a gente já parte pra aprofundar mais aí? Partimos. Partiu. Então é isso aí, galera. Vamos então agora para uma análise mais detalhada do episódio. Isso, né? O episódio começa, a gente tá na sétima temporada, né? Eles encontram essa nave que tá à deriva ali, né, cara? Eu achei legal desse teaser, que é tudo bem rápido, né? É um dos teasers mais curtos, né, que tem por aí, né? Porque é tudo muito emergencial, né? Eles rapidamente vão lá, transportam os caras, sei lá, dois na enfermaria porque estão fodidos e o resto no Cargo Bay lá, né? Eu achei... sem armas e putaços. Como? Pô, estão nessas armas? Mó legal, eu achei bem eficiente a Voyager aí, né, nesse processo. Uhum. Eles vão cagar no final, mas no começo aí tudo muito eficiente, né? É, deixa eu fazer um comentário. Na enfermaria, quando já mostra aí o Aiko ameaçando a Seven, né? Dois personagens terciários que aparecem ali ao fundo, né? Já apareceram várias vezes na série, né? Um deles é o Ayala, né? Que é esse cara que tem moreno, assim, de cabelo bem preto, né? Ele já apareceu, pelo que consta no Memorial Alpha aqui, ele apareceu em 123 episódios da Voyager, cara. Pô! Meu, ou seja, em dois terços da série ele esteve, assim, sabe? Tipo, praticamente, né, vamos dizer. E essa personagem, ela chama a Lydia, qual que é o nome dela? Lydia Anderson. Né? Ela tá ali também. Então eles ficam de seguranças na enfermaria depois, né? Boa parte do episódio depois aparece eles na enfermaria como seguranças, né? E esse Ayala, né? Ele aparece no Caretaker. Ele é um daqueles que tá naquela nave Maquis Valdin, né? Que é a nave que tá lá o Chakotay e tal, né? Então ele eu lembro bastante mesmo. Ele aparece muito, né? E ele realmente é um cara que eu sempre fiquei assim, olhei pra... sempre acaba chamando mais atenção porque tá sempre por aí, né? Tipo que nem na nova geração tem aquela Alferes Gates, né? Se eu descrever ela, você vai lembrar dela. Ela é uma negra, de cabelo liso, chanelzinho, na ponte, ela tá sempre... Ah, sei. Então, tá vendo? Ela é tão marcante porque parece pra caralho, né, cara? Enfim. Então, e outra coisa legal que eu acho bacana quando começa o primeiro ato é a resolução de como que eles vão libertar a Seven, né? Porque quando o doutor holográfico entra ali no meio, né? Não é isso? Aí o cara quer ameaçar o doutor, né? Porque a Seven se liberta, né? Uhum. E é bacana o Tuvok atirando a queima-roupa porque, né? Não vai acontecer nada com o doutor mesmo. E bom que ele avisa, olha só, ele não vai me machucar. Muito bom, cara. Achei uma solução bacana isso daí. A cara do doutor, aliás, é muito boa. Cara de tédio. Cara, o doutor holográfico, qualquer coisa com ele é bom, né, cara? Bom, enfim, esse cara, qual que é o nome do personagem dele? Esse chefe dos guardas aí, esqueci agora. Sei que assim, ele vai explicar tudo o que tá acontecendo, né? Que eles estão carregando aí os prisioneiros, né? E é legal que isso, enfim, ele vai explicar como é que funciona, eles estão sendo levados para serem executados, né? Você vê aquela conversa do Chakotay com a Janeway, né? Que ela fala que eles vão ter que respeitar o lance de, se eles querem ajudá-los, e eles vão levar os prisioneiros para execução, eles não vão poder fazer nada, porque seria uma violação da primeira diretriz. Uhum. Então, isso eu achei legal, muito porque, eu acho que assim, eu reparo isso muito em conversas por aí, muitos, sei lá, se confundem achando que a primeira diretriz é somente quando você vai interferir com uma civilização que ainda não tem o motor de dobra e tal. Não é só isso, né? Assim como a gente já conversou em outros podcasts, a primeira diretriz também é violada se você for ali alterar alguma coisa que seja um procedimento naquela sociedade. Assim como, por exemplo, os caras têm esse... Enfim, eles vão executar esses prisioneiros e você não vai interferir, cara. Senão você tá violando a primeira diretriz, né? Então, eu acho isso legal. O que você acha? Ah, pois é, sabe que eu tenho esse porém, né, com a primeira diretriz. É, eu sei, a gente falou bastante sobre isso naquele intercom sobre, pro ouvinte que de repente não, né, não pegou, a gente gravou um intercom que é o número, não lembro, acho que é o 15 e depois a parte 2 foi o número 17. É, não lembro os números intercom do podcast, mas a gente gravou a primeira diretriz em Voyager. Isso. Aí a gente discute bastante sobre, a gente até questiona a validade da primeira diretriz, né? E na verdade, assim, cara, a gente vai ter contato com outras pessoas, com a alteridade, ela traz mudança. A gente ter contato com outro, ela modifica a gente. E desde que isso não seja uma coisa, desde que não seja imposto, sabe, que a mudança não seja imposta, eu questiono muito isso, porque assim, de vez em quando eu vejo, tipo assim, sei lá, se a gente quer impor a sua opinião. Começa por aí. Se eu tô dando uma opinião, é porque ela não é imposta. É porque é simplesmente uma opinião. Quisera eu que as minhas opiniões tivessem essa força coercitiva que as pessoas dizem, sabe? Tipo, sei lá, se tu fala, tipo, fulano de tal sei lá, é uma merda de comediante, sabe? Porque fica fazendo piadinha babaca. Aí os caras, porque querem forçar não é forçar, entendeu? Uma situação, mas da mesma forma, sei lá, você tem direito de falar o que tu quer, tu vai escutar o que tu não quer, entendeu? Então, assim, acho que se a gente se coloca no mundo, a gente tá aí pra ouvir e pra talvez mudar, entendeu? Pra falar, pra ouvir, pra talvez mudar, ou pra se manter com as mesmas posições, enfim. Então, enfim, acho. Então, eu só acho que assim, em episódios como esse, em situações como essa, né, que você tem algo muito emergencial acontecendo, os caras iam morrer, você transporta, eles estão meio no meio de um procedimento de levar prisioneiros para execução. Quer dizer, nesse caso, eu acho interessante mesmo que a primeira diretriz seja, sabe, aplicada, porque... Uhum. Como que você vai, do nada, peraí, vocês estão aqui, agora vocês vão ter que ouvir nosso discurso de, né, problematização. Uhum. Pô, o cara fala, meu, porra é essa, cara, sou obrigado. É, eu concordo, e aí entra aquela história do bom senso que a gente falou naquele podcast, que seria a solução de tudo, sabe? É. Nesse caso, de fato, obrigar alguma coisa, ou dizer, a gente só vai entregar vocês se vocês se comprometerem a não matar os outros. Eu acho assim, isso que você falou, Roberto, sobre... de repente trazer um novo conhecimento, seria interessante e mais válido, na minha opinião, se fosse um mundo no qual eles já têm relações diplomáticas e assim, num belo dia, sem nenhuma emergência, sem nada, vem esse assunto à tona e vamos conversar. Aí eu acho que, né, seria a questão do bom senso, né? Mas tu reparas que aqui nesse episódio, nessa situação, já teve essa questão do conhecimento, tipo assim, o doutor holográfico trouxe um novo conhecimento, olha só, esse cara ele era doente, ele não tá mais doente, logo foram revisadas as regras no caso dele. Mas então, ao mesmo tempo foi um acidente que o doutor descobriu a doença e a cura, né? Foi, mas ainda assim aconteceu isso, sabe, ainda tendo sido um acidente, o que aconteceu foi que ele colocou à prova as crenças dos caras. No final das contas, então, o que a gente vê é que quando é mais sutil, ou que não seja tão evidente assim, a violação, vamos dizer, eles deixam passar, né? Meio que não se discute, né? É só quando é algo muito evidente que eles tentam, não, isso é uma violação de primeira diretriz, não podemos fazer isso e tal, né? Porque, de fato, seria algo para se discutir. Pô, a gente trouxe um conhecimento aqui sobre essa, né? Isso aqui não foi uma violação de primeira diretriz, né? Foi, na verdade, né? Ou, sei lá, pode levar a consequências que, né? Não sei, não se sabe, né? É, mas aí entra o bom senso. Tipo assim, se o cara vê um reator de matéria e antimatéria, pode mudar a sociedade, sabe? Ah, pô, nossa forma de energia era diferente. E agora a gente viu matéria de matéria. Nossa, vai mudar a sociedade. Só que a mudança não é ruim, sabe? Agora, o que eu acho legal no episódio também é que certos diálogos, né, que eu até achei que, sei lá, eu achei que foi legal que eles já colocaram na cara, assim, sabe? Alguns eu achei legal que foi sem sutileza, foi direto, né? Que nem quando mostra aí em seguida a Seven lá na enfermaria, né? E vai haver uma discussão, né, sobre sobre o lance da pena de morte, né? O doutor já enfaticamente vai falar, né, que ele é completamente contra e tal. E isso eu achei bacana, o jeito que a Seven fala naturalmente, um discurso extremamente reacionário, mas pra ela não é esse. Ela tá sendo lógica, sabe? Mas, ou seja, uma visão meio de máquina, sim, né? Ó, se ele, pra ele não cometer mais esse crime, por que não matá-lo? Porque daí ele não vai poder cometer esse crime novamente, né? É igualzinho quando você vê esses caras dizendo, ah, mas depois que a gente mata, pelo menos o cara nunca mais vai matar ninguém de novo, né? É um discurso simples, né? Embutido de uma lógica simplista, né? Sim. Que foi legal porque a Seven falou, porque na cabeça dela, do jeito que ela enxerga as coisas, né? Meio que cabe, né? Eu achei legal. Faz sentido, claro, pra ela faz todo sentido. Na verdade, eu tô me adiantando, essa conversa toda vai vir depois, né? Vai. Tô pulando uma cena aqui, que é assim, a Janeway vai conversar com o doutor lá e depois a gente vai ver as celas improvisadas no Cargo Bay ali, né? Não é isso? Isso. Essas celas muito eficientes, né? Pô, sabe qual que é o foda? Que no diálogo que tava o Tuvok e a Janeway na sala da capitã, o cara fala, é melhor eu ficar responsável pelos presos. Aí a Jane fala, não, o Tuvok, eu tenho total confiança nele, porque ele é meu oficial de segurança, e ele é extremamente, sei lá, eficiente, ela enche a bola do Tuvok. Uhum. Só que a gente vai ver depois que, aliás, a gente já viu na série outras vezes o quanto que a segurança dessa nave é uma bosta, né, cara? Porra, caramba, antes tivesse deixado o cara aí cuidar do negócio, sei lá, né? Pô, mas a gente já viu como ele cuida, né, então ela fez bem. Também tem essa. Porque, não, você tá dizendo em referente ao cara querer, tipo, torturar, essas coisas, né? Sim. É. Coisa legal dessa cena aqui, em que eles estão apresentando as celas e tal pro guarda Naidin, é que o cara viu a comida que o Nidex preparou e falou, não, meu, é muito elaborada essa comida pra eles. Eles tipo assim, pode comer qualquer merda, não precisa comer esse bagulho bom pra caramba, não, cara. Tipo, eu achei interessante mostrar esse lado que a gente vê na sociedade nossa, né, que existe um pensamento muito recorrente sobre prisioneiro tem mais é que passar pelo pior que seja, vamos dizer assim, né? Não precisa ser só prisioneiro. Se tu fores ver, tem muita casa, isso eu nunca tinha imaginado, mas é verdade. Tem muita gente que serve comida diferente pra empregada. Caramba, é foda, hein? É verdade isso aí. É. Tipo assim, papel higiênico da empregada é diferente, sabe? Tipo assim, que diferença isso faz na vida da figura, sabe? Não, então, peraí, então você tá trazendo uma coisa interessante aí, que é uma discussão que tem nesse episódio, que é legal a gente falar, que é o tema da desumanização, né? Que muito do que é dito aqui, essa história ela é uma metáfora para isso, eu acho. Esse lance da desumanização, quando você desumaniza, é mais fácil para você dizer, ó, pode tirar a vida dessa pessoa, porque ela nem é uma pessoa mais, né? Ela tem menos valor, né? Então, eu acho que essa cena aqui, esse lance do Neelix trazendo a comida e tal, é embutido disso, né? E é bacana porque vai ajudar a outras discussões, enfim, ou melhor, vai discutir isso durante o episódio também, né? É verdade. These men don't deserve such an elaborate meal. Take it back. Federation guidelines are quite clear about the treatment of prisoners. He is correct. I can quote the protocols if you like. Ah, e aí nessa cena que a gente é apresentado a esse personagem aí, que é o Ben Caron, né? Que é esse que a gente comentou brevemente, né, no começo aí. Ah, sim, do safadinho. É, esse cara, né? Esse, inclusive, uma curiosidade de produção aí, esse ator, ele já participou de DS9, Roberta. Você não deve se lembrar, acho, né? Ai, mas não era completamente estranha essa fisionomia. Olha aí, já tá conseguindo reconhecer. Não, tenha tanta esperança. Caramba, olha aí, cara. Quem diria? 2016 promete. Muito Mas o que ele fez em Deep Space Nine? Então, em Deep Space Nine ele fez um personagem secundário lá, secundário barra terciário, vamos dizer assim, que é o Henrique Muniz, né? Ele era um latino, né? Até porque aproveitaram que o ator, ele é descendência latina e tal. Ele participou de 3 episódios. Ah, tá. Então é por isso, porque ele fez mais de um episódio, só por isso que não é estranha a fisionomia. Isso. E ele acaba morrendo no episódio The Ship, né? E esse episódio The Ship é aquele episódio muito... Ai, que eles caem no planeta e aí descobrem uma nave. Sim, esse é o episódio em que descobrem a nave. Né, a nave de M-Radar que tá lá com... A gente já fez até o... Você sabe que o segundo podcast, o segundo Sessão 31 que foi lançado, o segundo, né? Foi sobre esse episódio aí, cara. Esse é mesmo? Foi. Mas é isso, então. O que acontece? Esse ator, ele participou desses 3 episódios, né? É muito marcante pra mim a participação dele no The Ship, né? Muito legal, porque o Brian sente lá a morte dele, assim, que ele tá agonizando e tal, né? E também ele participa de um episódio de Enterprise, da segunda temporada, né? Que é o episódio Co-Janitor. E esse episódio eu reassisti semana passada, mas assim, aleatoriamente, sabe? Eu assisti de novo porque eu quis ver de novo. Aí quando eu assisti, eu olhei, pô, esse cara aí, meu! Olha aí, do Repentance da Voyager, olha só! Com o Janitor, qual é esse episódio que eu acho que assisti também? Cara, esse com o Janitor é um episódio que eu gosto demais, cara. Eu acho muito bom esse episódio. É assim, eles conhecem uma raça que são os Vician, né? Que inclusive é a raça desse personagem que esse mesmo ator aqui faz. Esse ator chama-se F.J. Rio, né? Então, aí o que acontece? Nesse episódio, eles encontram essa raça alienígena. Que nessa raça existe mais do que 2 gêneros. Tem até um terceiro. Ah, eu assisti esse episódio semana passada também. Sério? Sério. Caramba, coincidência. Era por isso que eu sou. Por isso que eu tava achando estranho esse nome. Eu conheço, claro. Olha que legal, cara. Esse episódio é muito bom, não é não? Muito legal. É bem legal porque tem a parte do Archer. Aí a gente vê o negócio da primeira diretriz. Olha só, a primeira diretriz é boa. É, só que é legal porque nessa época não tinha a primeira diretriz, sim, né? Então eles fazem as coisas tateando, assim, é bem legal. É. E nesse episódio, esse ator, ele faz aquele personagem que tem um casal de Vicians, né? E aí eles têm aquela terceira Vician que é de um outro gênero indefinido que ela carrega o filho deles, não é isso? Uhum. É porque é assim que funciona, enfim. Aí ele faz o marido, ele é um casal, né? Então esse cara que é o marido. Ah, tá. E essas foram as participações dele em Star Trek. Enfim, ele começa a estabelecer ali meio que uma amizade. Não uma amizade, né? Mas ele se mostra, né, um cara legal para o Neelix, né? Uh-uh. Então é uma coisa importante isso daí também. Agora, a próxima cena, que é uma cena que eu gosto muito nesse episódio, cara. É uma das minhas favoritas no episódio. Essa que eu tinha me adiantado a falar antes aí, que era sobre enfim, o doutor holográfico e a Seven na enfermaria ali discutindo, né, cara? Isso é muito bacana, né, Roberto? Sim, essa foi aquela cena que eu até comentei mais cedo. Tava falando geral do episódio, né? Que essas são essas coisas bacanas, assim, pega uma personagem que não sabe nada. Mas por que que é errado? É engraçado, né? Acho que uma criança perguntaria isso. Acho que a primeira... Engraçado, eu achei interessante. Parece assim que as primeiras ideias que a gente tem sobre isso é que é lógico mesmo. Bom, peraí, se eu matar o cara, ele não vai mais fazer isso, né? Ele não vai poder matar mais ninguém. Então, eu acho engraçado como que são... Por isso que eu acho que são atitudes, já botando minha opinião sobre isso, eu acho isso uma opinião meio primária, né? São como se fossem atitudes e opiniões primárias, né? O primeiro impulso seu é, quer saber, mata mesmo, né? Vamos dizer assim, né? E quando você chega nesse mata mesmo, eu acho que é onde você elimina o discurso, né? E aí não há mais discurso, não há mais... Então... Mais diálogo, né? E aí não há o diálogo e você não tem como... Quer dizer... O que a gente vê na prática é que você não vai resolver o problema, você vai matar o cara, mas você não vai impedir que apareçam outros que cometam o mesmo crime ou outros crimes, né? Então eu acho interessante que durante o episódio a Seven tá aprendendo isso, né? Então é parece um aprendizado, né? Eu gosto disso. Interessante, né? Porque logo a Seven, ela carrega com ela essa culpa que a gente vai ver ao longo do episódio por ter, enfim, por ter acabado, de certa forma, com a vida de centenas de pessoas. É. E ela mesma tá achando super tranquilo, assim. É, você vê que ela vai acordando pro problema depois, né? O doutor holográfico, ele é bacana que ele explica, né? É didático, eu gosto disso. Você pega dois personagens que estão sendo didáticos com a audiência. Ó, pessoal, olha só, pensa bem. Se você matar, aí ele fala, se eles tiverem a chance, eles poderiam tornar-se membros produtivos da sociedade e tal, né? Aí, cara, eu achei muito foda quando a Seven fala assim, mas e as vítimas deles? Elas não tiveram nenhuma chance. Cara, em qualquer discurso reacionário, essa é a primeira coisa que as pessoas falam, já reparou? É o primeiro contra-argumento, o primeiro. Ah, mas a vítima não teve chance de se defender, sei lá, né, cara? Então, eu achei muito legal que os caras parece que foram meticulosos na escolha sabe, até das palavras, dos diálogos, assim, cara. A gente já sabe até em que cartilha, de que partido eles foram buscar. Sabe que é legal a gente estar discutindo isso hoje? Ah, mas você acha que não é de propósito? Pensa bem. Porque, não, sabe por que hoje eu estava escutando o discurso de vitória da Hillary Clinton? Ah, então, agora o pessoal já vai saber. É, hoje teve os resultados das primárias, eles têm aquela super terça-feira. É, que são primárias em vários estados, alguns estados, eu acho, se não me engano. E a Hillary ganhou em vários, enfim. E, pra minha tristeza, o Bernie Sanders não ganhou. Mas, tava torcendo pelo Bernie. Ah. E aí ela tava falando, né, sobre esse negócio, assim, que ela sabia que ela... Uma das coisas que ela falou foi que ela sabe que o discurso de ódio é mais fácil e é mais rápido. E ele atinge mais gente. Mas que ela espera ganhar com base no amor e na compaixão. Eu achei tão legal, sabe? E na verdade é essa discussão, sabe? Que eles estão tendo aí, no final das contas, se a gente for bem pro... Sim, então, e isso é uma coisa que eu achei muito, como eu tava dizendo, que eu acho que é bacana se botar dois personagens, que no caso o doutor, que é um doutor holográfico, nem gente ele é, e a Seven, que é uma ex-Borg, quase Borg, hein? Sei lá, quer dizer, ela acabou de sair da coletividade, sei lá, faz alguns anos que ela saiu. Mas ela ainda carrega esse pensamento um pouco mecanizado, quer dizer, não são dois humanos normais, vamos dizer assim, né? E eles estão conseguindo chegar, eles estão conseguindo entender como que as pessoas... É, eu compreendo até essa... É, eu acho que tem a ver atitude. Com... Isso que você falou resume isso que a Hillary disse, que você estava comentando. Quer dizer, o discurso de ódio, ele é sempre... E reacionário, vingativo, ele é sempre mais fácil. E o de medo, né? É, porque... Colocar medo nas pessoas. Não, justamente porque eles são discursos que vêm a partir do medo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa meio... acho que a própria natureza imbuiu a gente disso como um processo de defesa, né? Eu acho que é necessário que a gente tenha o medo e que a gente rapidamente saiba tomar uma decisão para sobreviver, né? Vamos dizer que eu acho que vem disso, né? Eu imagino, né? Só que se você... ao mesmo tempo, eu penso assim, a gente tem a racionalidade para conciliar tudo isso e não para simplesmente agir como um animal vingativo, né, cara? E, aliás, essa coisa do medo e da raiva, a gente vê na próxima cena, que o Aiko, ele fala do nome dos filhos do carcereiro e aí tomou um pau, né? Tipo assim, o cara botou medo no outro e o outro reagiu com violência. Então, quão mais civilizado ele se acha, sabe? Exatamente. Vou reagir com violência porque tu me... Você sabe que... Eu sempre pensei, peraí, meu. Se a lógica por trás da pena de morte é porque o crime foi tão grave que a pessoa merece ser extinguida, né? Então, se você chegou nesse raciocínio é porque você acha, você tem dentro de si a certeza de que matar é uma coisa inconcebível, né? E porque ela matou, é tão inconcebível o que ela fez que ela tem que ser eliminada, certo? Esse é o raciocínio, né? Só que, porra, isso já não é uma contradição em si, porque você tá fazendo a mesma coisa. Se você for lá e matar a pessoa, você tá fazendo o tal crime inconcebível que ela fez em primeiro lugar. Então, você tá, sabe, eu sempre vejo que cai nisso, sabe? Pelo menos é o que eu acho. O que você pensa sobre isso? Eu... Perguntinha fácil, né? Assim, ó, em geral, eu sou contra, tá? Em geral. Mas eu sou a favor, no caso de pedofilia e estupro. Só porque, tipo assim, estupro e pedofilia não são coisas, tipo assim, sei lá, a pessoa foi criada no meio, não sei o quê. Não, é uma pessoa que curte ver outra pessoa sofrer, sabe? Mas aí não é o caso do personagem aqui, que, vamos supor, a longo prazo, se você conseguir ter as nanossondas, você consegue tirar isso. É, desse. Só que na Lifespan a gente não vai ter nanossondas, sabe? Que a gente vai ter o cara indo preso, sendo solto, e estuprando, tipo, e acabando com algumas dezenas de vidas, sabe? É, mas aí não é o que o doutor falou, vamos dizer, aí então seria o caso da prisão perpétua, vamos dizer, não sei. Só que não acontece. E pra quê, sabe? Também deixar o cara preso pro resto da vida. E não vai, não se reabilita, entendeu? Não tem reabilitação pra um estuprador, pra um pedófilo. Não tem isso. Então, aí é difícil, eu penso, porque teria que ser, sei lá, alguém mais... Pra eu poder opinar com mais propriedade, eu teria que entender a fundo, estudar a fundo a questão, sei lá, até bioquímica. Deve ter muita coisa envolvida aí, né? Mas o que eu penso é que a gente não chegou num método eficiente pra reabilitação e que funcione dentro da estrutura socioeconômica que a gente vive. Então acho que é mais uma questão estrutural. Resumindo, eu vejo como todos os problemas eu vejo como questões estruturais, assim. Acho que essencialmente o ser humano, ele não... Eu sempre acredito na reabilitação, assim, eu sempre acredito nisso. Assim. Então o que eu acho? Que, na minha opinião sobre essa questão de pena de morte, ou de matar, eu digo assim, matar propriamente dito, eu só sou a favor, assim, vamos dizer, com 100% de certeza, se for um caso de legítima defesa imediata, sabe? O cara tá vindo com a faca pra cima de você e você tem uma faca na mão. O que você vai fazer, sabe? E o cara quer te matar mesmo, ele está querendo te matar mesmo. Então, nesse caso... Tem coisas que não tem como saber também. Por exemplo, tipo, tá na tua casa e te ouviu 30 milhões de histórias de pessoas que entregam tudo. Aqui em Porto Alegre aconteceu uma parada dessas há pouquíssimo tempo atrás, sabe? O velhinho tava de tarde na frente de casa. O ladrão chega, pede o celular. Ele entrega o celular. O ladrão levanta a arma e atira nele e mata ele, sabe? Então, assim, a gente chegou num ponto em que as coisas são tão não lineares, entende? Que por mais que o cara te diga, assim, entrega tudo que vai dar tudo certo, não sabe se vai dar tudo certo, entendeu? Então, tipo assim, o cara entrou na minha casa de noite. Se eu tivesse uma arma na minha casa, aqui que eu não ia atirar pra matar, entendeu? Porque, assim, eu não sei se o cara não vai querer me estuprar e me matar. Então, mesmo entregando tudo, entendeu? Mas aí, tudo bem, eu entendi. No seu caso, tá, é legítima defesa, né? Mas talvez não. Talvez, de fato, o cara só me trancasse no quarto, pegasse tudo e fosse embora. Então, mas aí eu vejo que seria o caso de você... Vamos supor, acontece isso, aí você é presa. Você Sim, claro, eu vou ser presa. Se ele me estuprasse, me matasse, ele não ia ser preso, claro. Então, aí você mata, aí você sabe, eu vou ser presa, mas de boa. Também não tinha o que fazer. Vamos dizer assim que seria isso, um comum... Você mesmo saberia, eu vou ter que ser presa mesmo. Fazer o quê, né? Aconteceu, né? Mas esse é um caso diferente. É meio que... É legítima defesa, né? Não deixa de ser legítima defesa, não é? É e não é. Porque ela tem uma legítima... A expectativa é legítima. A expectativa de que possa acontecer alguma coisa muito ruim com ela é legítima, entendeu? Não é, tipo assim, do nada... eu vi num filme que na Nicarágua acontece dos ladrões entrarem e matarem as pessoas. Não é esse o caso, entendeu? Isso acontece no Brasil, acontece em todas as cidades do país, eu acho. Acontece todos os dias uma parada dessas. Entende? Então é uma expectativa legítima de que em algum momento da vida eu possa ser morta por algum assaltante. Ou alguém possa entrar na minha casa e possa me estuprar e me matar. Sabe? É uma coisa. Não é do nada, entende? Não é do nada que eu tenho essa ideia. Eu não tô criando da minha mente fértil. Então, assim, se de fato eu tivesse lido num livro que em 1838 isso costumava acontecer. E aí, a partir disso, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que matar a pessoa que entrou na minha casa. Bom, aí eu não. Aí não é razoável esperar que um homem. Que um homem comum, que um homem normal, né, que o senso comum me leve à conclusão de que se alguém entrar na minha casa agora, eu posso ser morta, enfim. Mas dadas as circunstâncias, é muito razoável eu ter essa expectativa, sabe? E eu ter esse medo quando eu escuto um barulho na minha porta. E eu estar preparada com uma arma na mão, sabe? Então, de fato, eu acho que é extremamente injusto uma pessoa que está dentro de casa, nessa situação, e presa. Mas o que a gente sabe que acontece é isso. Tipo assim, uma pessoa normal, digamos assim, que dentro da lei, que tem um endereço fixo, quem vai preso, Mas se o ladrão entra, ele não vai preso. E vai sair no dia seguinte. Se for pego para um flagrante, vai sair no dia seguinte. É, mas, vai ficar... mas aí é aquela questão estrutural, legislação. Mas é isso, né? E aí é que eu aí é que eu entendo, sabe? Quando a pessoa diz assim, tem que matar mesmo, não sei o quê. Porque no final das contas, é isso que a gente vê, sabe? Todos os dias, no final das contas é isso, sabe? Que a gente vê. Tipo assim, outro dia eu tava assistindo uma entrevista de um delegado, não é delegado, sei lá, um chefe de polícia daqui do Rio Grande do Sul. E aí o cara falando, a gente faz nosso trabalho. O problema é que a gente prende um dia e no dia seguinte os caras já estão soltos. Sabe? Então, é complicado pra caramba, né? Realmente. Então, assim, esses discursos de medo barra ódio, eles são muito fáceis de entender, até porque eles são primários, né? Isso. Mas a. O contexto ele leva a isso, sabe? Ele leva a dizer: ergue um muro entre os Estados Unidos e o México, e aí tudo vai resolver. Eu penso assim, ó, vamos supor, o cara lá é um psicopata, tal, foge toda hora, tal, né? Eu penso assim, pô, aí as pessoas falam, tem que matar mesmo, né? Só que, porra, por que que as pessoas só falam tem que matar mesmo? Por que que as pessoas dizem o seguinte, ó, tem que matar mesmo, mas é uma medida paliativa. A gente vai matar agora, mas a gente tem que, na verdade, resolver o problema estrutural para que não surjam outros psicopatas como esse. Porque esse é o discurso rápido e fácil que as pessoas querem escutar. Tipo assim, ó. Aqui nunca. Vou pegar de novo o Rio Grande do Sul como exemplo. Não vou pegar o Brasil como exemplo. Quem é que ganha a eleição? É quem promete que vai aumentar salário. Quem promete que vai manter bolsa não sei o quê. Quem promete que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mesmo sabendo que não tem nenhuma chance de cumprir aquela promessa. Sabe? Então as pessoas, na verdade, elas querem ouvir coisas que deu. As pessoas querem ouvir coisas bonitas. Tipo, vamos matar. Olha não, que legal. Mas olha só, só pra... Não, mas tipo assim, matar vai resolver, sabe? Porque matar é uma coisa que é rápida, então, entendeu? Se tu começar a matar hoje, daqui a 2 anos, teoricamente, tá tudo resolvido. Então, o meu problema com isso, principal, é porque não resolve. Quer dizer, você vai matar aquele cara, mas tudo que fez aquele cara virar um psicopata, sabe? Tudo aquilo que... Porque também tem a questão social, que as pessoas parece que ignoram, sabe? Sim, tem vários mini psicopatinhos que podem ser os filhos do psicopata, entendeu? E vão continuar agora sem educação. Porque, vamos supor, aí o cara vai morto. Aí a mãe, sei lá, era uma viciada em crack, sei lá, sabe? Sempre família desestruturada, muitas vezes, né? Aí o que você acha que vai acontecer com um moleque desse? Ele não vai ter as mesmas oportunidades, sabe? Essa parte, ela é real, não é uma questão de escolha somente. Tudo bem, tem a questão da escolha também, né? Mas, cara, você já passou, sabe, existe também um lado humano aí, sabe, das pessoas... Eu adoro aquelas coisas, tipo assim, ó, tem umas postagens, geralmente dos meus amigos ultraliberais, são umas postagens, tipo assim, ó, fulano se formou em direito, caminhava todos os dias 40 quilômetros para chegar lá, não precisou de cotas, adoro. Aí dá vontade de perguntar, tá, cara, e tu já pensou em caminhar, então, 40 quilômetros pra chegar antes de falar que isso é um comportamento ideal? E é engraçado, né, esse cara que andou 40 quilômetros, só que assim, provavelmente ele tinha uma família estruturada, o pai e a mãe sempre apoiaram, sempre tem coisas, sabe, que não é somente ele se esforçou, sabe, tem muita coisa aí que não é somente é só sentar e estudar, tá garantido seu futuro. Porra nenhuma, cara. Se você não tem o que comer de manhã, como é que você vai estudar? Como é que você vai ter cabeça pra estudar? Você tem uma mãe viciada, sei lá, um irmão que tá nas drogas, sei lá, cara, não é somente sentar a bunda e estudar, cara. Tem algumas pesquisas, na verdade não é só uma, algumas pesquisas que mostram que o QI de crianças que são subnutridas é mais baixo do que de crianças que tem alimentação adequada. E tem outro estudo que mostra que as pessoas que são que estão passando por dificuldades financeiras, elas também têm QI. Elas também têm mais dificuldades cognitivas. Então é uma falácia tão grande dizer isso, dizer que é só querer, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu acho muito, assim, muito primário, sabe? Muito ingênuo. Eu acho de uma ingenuidade, assim, nossa, sabe? Pra justificar, muitas vezes, sabe, você simplesmente desumanizar. Na verdade, acaba desumanizando. Quem você olha, esse aí não conseguiu e tá na merda porque quis. Sim. É, voltando aqui pro episódio, eu tô vendo essa cena aqui que você tinha comentado, que os caras, os guardas, vão dar um pau no Icon, né, cara? Pô, é uma cena que os caras fizeram bem brutal já pra mostrar também essa coisa da truculência também, né, cara? Da força policial, vamos dizer, né? Que é o tipo de coisa que muita gente também olha esse tipo de atitudes, e tem muita gente também que acha que é válido. Ah, tem que bater mesmo, tem que tratar mal na cadeia, o cara tem que sofrer na cadeia, né? E o foda é, tipo assim, vai sofrer na cadeia e o cara vai sair como? Como que, se ele vai sair, muitas vezes sai, o que, que você acha que o cara vai fazer? Depois de ter apanhado... Vai aprender, quem sabe? então agora eu vou me ressocializar. Stand down! He needs to be disciplined. Lower your weapons and step away. E a próxima cena que é bem legal também é quando esse chefe dos guardas aí, ele vai conversar com a Janeway, né, na sala dela. A Janeway fala, não justifica o que ele fez, se ele é um psicopata, não justifica você ir lá e descer o cacete nele, né? É, eu adoro que esse cara justifica tudo com aquela ideia de que a violência é só o que ele entende. Que ele não entende mais nada além da violência. Mas sabe o que é o foda? Nesse caso, interessante isso. O cara, esse Aiko, o cara lá, nesse caso, ele realmente só entende a violência, né? Ele tá, né, nesse mindset, assim, né? Nesse caso aí, não tá? Pois então, é que não é mostrado nenhuma tentativa de diálogo com o sujeito, né? É, mas quando o doutor faz a análise lá depois e vê, depois que eles usam as nanossondas, né? E daí eles veem que tudo o lance dele ter sido um psicopata a vida inteira foi por conta daquele defeito, né? Então a gente pode assumir que até então ele realmente só entendia a violência. Será que dá pra assumir isso? Talvez. Talvez, né? Curioso, né? Não sei. É, eu fiquei pensando nisso, peraí. Mas tu vê que antes ele via as estrelas quando ele era pequeno. É. Ele tava dando nome pras estrelas, então ele não é um completo idiota. É, se bem que só dar nome pra estrela não vai significar que também... Que não, cara... significa que ele tem uma capacidade cognitiva maior do que só ser um bestial. Não, mas eu acho que assim, mesmo o bestial, vamos dizer assim, ele não é só o bestial, ele ainda tem, vamos supor, sei lá, pega o pior estuprador do mundo, o cara também deve ter os seus, sabe, interesses, sei lá, o cara gosta de astrofísica, vamos dizer. Acho que não quer dizer que isso... Oi? Ou de música clássica. Ou de música, então, por isso que eu acho que isso... relaciona, assim, sabe? Pode ser. Cena na enfermaria, é aí que vai ter o grande ponto de virada, né? Que é a ideia de usar as nanossondas da Seven. Agora, é engraçado, né? Na Voyager, depois da entrada da Seven, aí vê esse pretexto, né? De que as nanossondas dela servem pra um monte de coisas, né? Bom, tanto que ela é sequestrada por causa das nanossondas, né? Pode crer, né? Verdade. Tem aquele episódio que ela é sequestrada, porque de fato vale muito aquelas nanossondas. I'd like to program some of your nanoprobes to bypass the edema. I'll comply. I sense a but coming. It seems inefficient to save the life of someone who's about to be executed. If the Nigeans insist on killing him, there isn't much I can do about it. But I won't let them do it on Voyager. Ah, agora uma coisa interessante, Roberto. Olha só que curioso, né? Tava vendo no Memory Alpha aqui, sobre essa questão de personagens terciários. A próxima cena que o Neelix está servindo ali a comida pro... Que é aquele Ben Caron, né? Tem um guarda, né? Você tá vendo um guarda ali do lado ali, da frota ali, né? Um cara que tá com o uniforme de operações, né? Esse cara, segundo consta aqui no Memory Alpha, e olhando pra cara dele e tal... Eu fiquei, né, vendo as fotos e falei, olha, acho que é ele mesmo, hein? Tá dizendo que ele é um daqueles tripulantes que sobraram da Equinox, sabe? Olha só! Interessante. E tu vês que naquele episódio... Aliás, acho que uma vez a gente comentou aquele episódio que a gente reclamava que eles não apareciam mais e tal. É, só que assim, né? Ele era, vamos dizer, um dos bem figurantes, assim, sabe? Ele tem um nome, ele chama-se Brian Sulfen, né? Só que ele é, puta, um figurantão, né? Que apareceu ali só pra compor aqueles tripulantes que sobraram da Equinox no final do episódio, né? Eu acho que ele só apareceu naquele finalzinho, né? Então, sei lá, aqui ele tá, né? Assim, é um trabalho de um figurante que ele tá fazendo ali. Não é um... Eles não tão... Ó, e aí, cara? Você tá se readaptando? Até poderia ser um... Imagina, daria uma boa discussão aí nesse episódio, né? Os caras da Equinox também estão se recuperando, reabilitação, né? Sei lá. É, mas não é o caso. Eu acho que tá bem, acho que tá bem mostrar os caras assim. Mas então, o curioso é que a única vez que aparece alguém da Equinox depois do episódio duplo lá é somente essa aparição que a gente tá vendo aí. Mais nada, não vai ter mais nada. Devia ter tido. É, aí é que eu acho que tinha que ter tido uma continuidade. Eu gostaria de ter visto uma continuidade. Essa maquiagem dos Noidinos eu achei bem legal. Você achou? Eu achei legalzinha também. Não achei nada memorável, mas achei legal. Achei eficiente. Bom, o Aiko começa a sentir dores extremas aí, né? Que é a culpa, né? Ele tá sentindo culpa, né? Veio tudo na cabeça dele, a culpa de todas as atrocidades que ele cometeu, né? Aliás, deve ser... Agora eu fiquei pensando, será que dói sentir culpa? Tipo, de verdade, assim, no mundo real? Não sei, cara. Acho que aí foi... Não sei dizer o se isso existe, né? Mas eu achei legal. Achei legal porque imagina se do nada vem na sua cabeça assim que você matou gente pra caralho e você se lembra o seu sadismo enquanto você fez isso assim. Eu acho que vindo à tona de uma vez, né? Nesse caso foi mostrado assim, mas eu não sei se na realidade é desse jeito. Pois é, nunca ouvi falar de culpa da dor de barriga. Tão culpado que sentiu dor de barriga. Um lance curioso aí que aparece na série vez ou outra. Enfim, o Neelix está jogando aquele jogo que é o Cad Scott, né? Você deve lembrar, né? Vários episódios, né? Eles já falam... vi várias vezes. Esse tal de Cad Inclusive Scott. Da Seven, aquele episódio da Seven Infinite Regress, ela tem uma parte que ela tá jogando com a menina. Com a Naomi, né? Com a Naomi Wilde. Isso, é verdade. Esse é um dos jogos de Star Trek, né? A gente tem vários jogos em cada uma das séries, acho que... Não em cada uma delas, mas eu sei que na DS9 tem o Double, né? Lembra do Double? Uhum. Double! Um dia a gente comenta mais sobre os jogos em geral. Então, é aí que o cara mostra esse lado mais... que ele não é culpado, né? O Ben Caron. Aliás, é onde ele fala sobre o sistema penal, né? Isso, exatamente isso que eu ia comentar agora, que é a família que é quem fica... Que é quem julga. E aí é muito interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem um ponto que ele diz assim, ah tá, mas o juiz, ele não se importa muito com... Se tu gostavas muito da bicicleta que foi roubada, o juiz, ele em princípio não tá nem aí. Mas tu tens mais interesse no assunto, digamos assim. Que ok, que faz sentido isso que ele tá dizendo. Agora, por outro lado, a paixão, não no paixão amorosa, no sentido amorosa, mas tipo... A fala muito mais alto, a emoção, né? I noticed some people convicted of murder, even terrible premeditated murders, weren't executed. Some weren't punished at all, but you were sentenced to death. That's what the family wants. The family? After you're convicted, the family of the victim sentences you. Well, shouldn't you be sentenced by someone less partial, like a judge? Ecto Valak Gavadam. It's ancient Nigerian. It means favor the victims. Então eu fiquei pensando, imagino que já deve ter existido sociedades, ou até hoje deve existir alguma sociedade que é dessa forma o sistema, né? Você tem algum conhecimento disso? Não sei. Não, eu não conheço. Eu acho que deve. Pô, porque eu fico imaginando se. Você deixa pra família decidir, cara. Vamos trucidar, matar, acabar com o cara. Claro. É. Por isso, né? Porque essa a coisa da sentimento, né? Da emoção. As pessoas, elas são muito emotivas. É isso que tem uma hora, no, tem aquele diálogo. Eu até esqueci de comentar que o doutor, né? Quando conversa com a Seven, naquele diálogo que a gente falou bastante sobre ele e tal, que ele fala que ela expõe a opinião dela e o doutor rebate, dizendo que ele fala que é muito legal quando ele diz. Mas aí não se trata de justiça, e sim de vingança. Sim. Né? Que é o que eu sempre, mais uma vez, o meu ponto de vista sobre a questão da pena de morte, assim, né, cara? É que pra mim é tão claramente que é só vingança, né? Só é vingança, né? É vingança, né? É uma reação extremamente emocional, assim, né? Bem primitiva, né? Matar, né, cara? É, pra satisfazer, na verdade, a emoção ali de que... Em geral é isso. Em geral. É bem simples. Geral. Não tem... A gente pode tentar fantasiar e dizer que é... que é justiça, ou que é pra não fazer de novo, mas sei lá, cara, em geral é isso, sabe? O resto é racionalização, né? Porque na verdade é somente Não, até é. Acho curioso essas coisas quando são tão facilmente explicáveis assim. Na verdade, a gente está simplificando muito, muito negócio. Eu acho que não. O que, que você não acha? É tão... Diz aí, o que, que você acha? Não, meu, assim, ó, eu, por exemplo, esse negócio de um pedófilo, tá? Eu sou pela pena de morte de pedófilo, porque, de fato, o cara, ele vai sair, ele vai seguir fazendo, entendeu? E a cada criança que é abusada, é uma vida que tu acaba. Não, então assim, então vamos pensar o seguinte, como uma medida emergencial, você vai lá e mata o cara, entendi. Agora, mas assim, enquanto não tem tratamento... Então, é isso que eu tô falando, é isso que eu penso, cara. Por que que a mesma mobilização que se tem pra querer matar o cara, também não se tem pra, vamos encontrar uma cura pra isso? Sabe por quê? Dinheiro. Hoje eu escutei no rádio que os cientistas estão encontrando uma, entre aspas, cura para cabelo branco. Que já é possível que tenha daqui a uns anos um remédio. Ah, já sei. Você vai dizer que... Para cabelo branco. Para estética, tem todos os estudos possíveis. Né? É tipo sim. Isso. Agora para... Porque importa, entendeu? Então. Tipo, chocolate que não engorda. Então... Ou a cura da pedofilia, aí não tem. Então, mas aí que eu vejo, sei lá, o cara que tá lá barbarizando, matando, estuprando. Vamos dizer assim que, pô, você quer matar o cara? Tá, vai matar o cara. É que o dano, é que a gente, às vezes a gente não tem noção disso, tá? Mas assim, ó, uma criança que ela é abusada, sei lá, com 5 anos de idade, a possibilidade de ela se tornar abusadora é tão grande que pra evitar isso, ela deveria ter um tratamento, ela deveria ter auxílio da família. É uma série de outros fatores que tem que entrar em jogo para que essa criança não seja abusadora no futuro. Então, mas aí que tá, o ciclo vai ser ficar matando e matando e matando, porque daí essa pessoa vai futuramente, provavelmente, vai fazer a mesma coisa, vamos dizer assim. Não sempre, mas vários casos vão vir a partir disso, né? A gente sabe por estatística que é assim. É, só que se o cara ficar solto, entendeu? Ele vai continuar fazendo com muitas outras pessoas, entende? Aí cresce exponencialmente, ao invés de só... Então, mas eu penso assim, e esse primeiro cara, esse... ímpeto, esse impulso que foi de fazer esse tipo de coisa. Por que que isso aconteceu? Vamos eliminar isso. Para que não aconteça. Eu penso que essa seria a verdadeira solução. Mas é que daí aí a gente volta ao negócio da ciência. Que é o dinheiro. A ciência tá aí pro dinheiro. Então, pra cabelo branco tem. Pra curar o cabelo branco tem dinheiro. É, caceta. É foda. É. Mas então, é isso que sempre me incomoda. Não há um clamor social para que a ciência... Pessoal, vamos usar a ciência para isso. Não há esse clamor para resolver o problema de verdade. Há o clamor somente para matar os caras. Sabe? Aí, por outro lado, se tu... É assim, eu já ouvi, e aí eu não fui atrás disso, sabe? Não fui... Não pesquisei mais a fundo isso, mas eu já ouvi que existe uma cura, entre aspas, uma cura, enfim, da pedofilia. Tá. Existem remédios que na verdade seriam tipo como se fossem castrações hormonais. Aí tu propõe uma parada dessas, aí mas e aí, coitados, mas que horror. E entendeu? Então, meu, o que a gente tem hoje é isso, sabe? Pra permitir que o cara tenha uma vida normal em todos os outros aspectos, mas a vida sexual do cara vai acabar. Vai acabar. E ele vai deixar de acabar com a vida de mais um monte de gente. Mas aí não pode. Se eu não me engano, é isso, assim, eu não fiz uma pesquisa mais a fundo. Mas se eu não me engano, essa medida não pode ser imposta pela justiça. E aí tu vai dizer que tá errado? Assim, eu acho que tá errado, entendeu? Porque o que tá em jogo é muito mais. Uma coisa que é muito maior do que desejo sexual ser mantido de uma pessoa que tem um desejo sexual errado. Ah, por que que é errado? Porque fere o... Não, a discussão do porquê que é errado, isso não há discussão. Errado também. Errado é porque, e acabou. É porque tem gente que discute isso. Juro que tem. Juro que já vi isso. Não. Aí já acho que estão... Abusando da paciência. Não, aí já... Como assim, né, cara? Não. Mas enfim, não tem todas essas discussões. Assim, então, será que você consegue um tratamento pra isso? Vai ser um tratamento que vai ser aceito pela comunidade científica? Vai ser aceito pela... Complicado. Não tem resposta simples, né? É. Não hoje, quem sabe no século 24. Ai, chega logo. Mas olha, eu tô achando que a gente tá tão longe de qualquer coisa. Cara, século 24 vai ser uma bosta. Fica imaginando os trackers do século 24. Eles vão ficar tão decepcionados, cara. Vai estar tudo uma merda, assim. Ok, continuando. na enfermaria, né, diálogos da Seven. Ela entrega lá aquele pad com dados astrométricos, né? Mas eu quero ver figurinhas. Mas, ó, esse é o tipo de coisa que é porque, se fosse, que nem se fosse uma série nova agora, seria uma parada que nem aparece nos filmes dos Vingadores, sabe? Tipo, os caras fazem os gráficos que ficam projeção. Lá, projeção holográfica, sei lá, né? Visão da época, né? Não se tinha muito. Há 15 anos, você vê, né? 15 anos atrás é recente até, né? 15 anos atrás. Ou também o fato deles estarem em uma nave com menos recursos e uma tecnologia mais defasada do que todas as outras da frota. Mas você assiste... você assiste a DS9, que era... Não, DS9 acabou em 99, mas... Quer dizer, não tinha nada. Não, mas DS9 lá pelas tantas tinha um holograma. Tinha aquele holograma de nave pra nave, né? Ficou tipo Star Wars, ficou legal. Só que nem... até o Eddington usou o holograma. Isso, só que era que nem o holograma. Estragou a brincadeira. Quando alguém vai usar, usa pra... O doutor holográfico apresenta esses dados novos aí pra capitã. E aí que diz que, enfim, é a cura pra psicopatia, né? Tu vês o que ela fala. Por qualquer definição, ele não é mais o mesmo homem que aquele que matou. Quer dizer, aqui você tem uma resolução pra... Resolução... o doutor fala, ele não vai ameaçar mais ninguém agora. Você ativou sua consciência. Isso explicaria por que ele está experimentando guilt. Há mais do que isso. I believe he's become capable of controlling his violent impulses. Capable, maybe. But how do you know he will? Even the thought of violence makes him ill now. In my opinion, he's no longer a threat to anyone. É esse tipo de solução, né, cara? Que a ciência deveria estar buscando mais do que nem você falou, cura pro cabelo branco, né, cara? É porque, na verdade, o que mais, mata é violência, né, cara? Cara, na verdade, mas é lógico que ao mesmo tempo tem a questão social, né, cara? A gente tava falando sobre por que a pessoa comete um crime. Quando a pessoa não é psicopata e comete um crime, é uma questão estrutural de sociedade. Mas também não é só... Claro que é estrutural, claro que é muito estrutural. Lógico que é. Mas não é só isso. Também tem a questão do cara... Não, tem, lógico. Lógico que tu vê o teu pai com uma arma e matando uma pessoa completamente sem motivo, isso vai te levar a acreditar que aquilo é o certo. Não, lógico, tem esse lado. Né? Mas também tem um lado... Eu tô pensando mais nos casos mais comuns, que normalmente tem a ver com pobreza extrema, família desestruturada, essas paradas assim, né? Sim. Que a partir daí, quer dizer, a pessoa não necessariamente nasceu psicopata, né? Isso são coisas mais... Então, você até pode ter um desenvolvimento para resolver um problema. Vamos supor que existe hoje o remédio para psicopatia. Mas e esses casos que surgem de criminalidade que não tem nada a ver com psicopatia de fato, assim, né? E aí? A questão aí seria a ciência social, né, para resolver, vamos dizer, aplicada de forma efetiva, né, sei lá. É um problema de muito mais longo prazo, enfim. É. É uma resolução de longo prazo. E aí a gente volta naquela história, né? Isso aí que as pessoas não querem escutar. Aí é que fica mais fácil dizer, vou matar todo mundo. É mais fácil, né? Matar logo de uma vez. Eu gostei dessa posição neutra da Jane no episódio, sabe? De ela não tomar lados necessariamente. Uhum. Ela foi bem escrita no episódio, a Jane mesmo. Eu também gosto. Isso me lembra de alguns episódios em que... Aquele, por exemplo, em que o Chakotay, ele tem umas crianças e que ele... As crianças dizem que... Elas são levadas pro planeta, porque elas são mortas no planeta por um monstro da caverna. Não, peraí, esse aí não é o do Tuvok? Chakotay, eu tô olhando pro Tuvok e tô pensando, e tô falando o nome errado, o Tuvok. Sim. E aí o Tuvok, ele meio que tenta levar as coisas. Eu acho que chama Innocence, né? Innocence. Ah, isso mesmo. É. E aí ele tenta, enfim, e ele tá certo até descobrir o que tá acontecendo, ele não vai, né? Não vai deixar as crianças com quem elas clamam que vai matá-las. Mas lá pelas tantas eles descobrem que eles estão interferindo numa cultura, que é ao contrário, né? Que é uma coisa meio Benjamin Button. É isso mesmo. Enfim, ele, mas é isso, assim, sabe? De repente ele tá. Talvez ele estivesse interferindo de uma forma muito, muito mais pesada numa cultura que ele não tem conhecimento, sabe? Então, tipo, você não tem conhecimento. Ou se eu não tenho, sabe, se não sei como as coisas funcionam lá, enfim, vou ficar na linha. Acho que também tem isso aí. Esse é aquele lado legal, vamos dizer, da... Legal, quero dizer assim, bacana, né? Aquele lado bacana de você falar sobre não interferência, né? Não essa coisa que a gente questiona sobre a primeira diretriz, mas a parte legal, a parte de respeito à outra cultura, né? Isso eu acho legal, assim, né? Quando mostra em Star Trek, assim, quando é bem escrito, né? Que nem nesse episódio, foi bem, bem bacana, né? Isso. Sim, ela tá tentando reverter o caso quando tem provas de que vai ser injusto. É, que nesse... E tá tentando pelos meios legais. No one's denying that he committed a terrible crime. But as a result of the doctor's treatments, he's undergone a fundamental change. Killing him won't accomplish anything. That's not your decision to make. Nor is it yours. He's obviously deceiving you somehow. Listen, we could debate this all day, but the fact is, our personal opinions are irrelevant. All that matters is Nigerian law. É, na próxima cena lá, Seven, né, conversando com o Icon, né, ele fala que ele lembra quando ele apertou o pescoço do cara até a morte, né? Ah, uma coisa que eu queria comentar, eu não gostei tanto assim desse ator do Aiko. O que, que você achou dele? Eu acho que ele podia ter chamado um cara melhor, assim, sabe? Ele não me incomodou. É? Não me incomoda. Eu fiquei meio... Eu não achei ruim, não é isso, mas eu acho que faltava um pouco mais, sei lá, de peso, de emoção. Alguma coisa na interpretação que eu acho que podia ser um cara um pouco melhor. Eu acho que se fosse um ator ainda melhor, ficaria, o episódio ia ganhar, sabe? Ia ficar... É, mas eu entendo que ao mesmo tempo ele tá confuso e tal, o personagem. Então, não é que é ruim, não é isso, mas eu ia ficar feliz se fosse um cara ainda melhor, assim. Entendi. E esse cara, se eu não me engano, Roberto, ele já. Deixa eu ver aqui esse ator. Que eu lembro que participou de Enterprise, fazendo um alienígena também. Nossa, eu tô vendo aqui, ó. Você acredita que ele já tá com 62 anos hoje? Nossa! Ai, que tenso. Cara, o tempo ele... Pô, faz 15 anos só e o cara tá com 62 hoje. Olha como é que é foda, né? Tem noção? Bom, uma bosta. Pelo que eu tô vendo aqui, ele faz um Corridan, que é no episódio Shadows of Pijam, que é aquele episódio que eles... voltam a falar sobre a questão do monastério de Pijam, né, tal. É da... eu acho que é da primeira temporada, né? Primeira, é o 15º episódio da primeira temporada. Na cena que a Janeway já tá conversando com a Seven, depois de descobrir aquelas... depois de ter todas aquelas... aqueles indícios de que ele tinha a doença, levaram pro governo, né? E o governo, a família não quis escutar a apelação dele. E aí a Seven foi dura com o cara. Ah, mas esse é nosso sistema nosso sistema legislativo. E aí a Seven. Seu sistema legislativo é falho. Aí a Janeway, vamos pra salinha. Fica aqui, me dá um tempinho com a Seven. A Janeway deixa a Seven solta, né, cara? Ela fala o que quer, né? Engraçado. Aí gasta essas reações. E aí é que... E aí é que elas estão falando sobre aquela questão, né, que ela estava no coletivo e que ela teve a chance de ser liberta do coletivo e recuperar a humanidade dela, e que ela quer dar a mesma chance pro Echo. É, só que daí ela fala, mas você está querendo se redimir, você está buscando, na verdade, a sua redenção, né, algo do tipo, ela diz, né, para Seven, né. Então é nessa parte que eu não consigo relacionar tanto que eu tinha te falado, né? Eu não acho tão relacionável assim com a situação dela como Borg. Pelo menos nesse episódio, talvez se eles tivessem discutido mais isso, né? Me pareceu que eles estavam comparando diretamente a questão dela ser um zumbi com a questão do cara ser um psicopata, assim, sabe? Eu não sei, acho que as coisas não são tão diretas, assim, mas eu entendi a relação que ela fez, achei bacana. Até porque ela tava falando que a Seven se sentia culpada, enfim, pelos crimes dela, e que talvez se ele não fosse mais culpado pelos crimes que ele cometeu quando ele não tava sendo ele mesmo, digamos assim, ela também pudesse... perceber que ela também não era culpada pelos crimes que ela cometeu quando ela não era ela mesma. Sim. Eu achei bom. É bom, de fato é bom, né? Eu fico um pouco assim, então, mas de fato o que eu acho legal é que a questão é, ele na condição normal faria o que ele fez? Não. E ela, sendo humana sem ser Borg, ela faria o que ela fez? Também não. Então ela viu um ponto de relação entre o que ele passou e o que ela passou. Né? Isso. Então... Até porque eu imagino que pra Seven encontrar qualquer coisa realmente parecida mesmo com o que ela passou é difícil, exatamente igual. Então qualquer coisa que seja remotamente parecida pra ela, ela já faz uma conexão. É. Naquelas conversas do Neelix com o Ben Caron lá, né? O cara falou, ah, faz o seguinte, manda uma cartinha pro meu irmão. Na verdade, ele aproveitou do Nilix pra mandar uma mensagem, né? Acho que da localização da Void é pra ser atacado e tal. Né? E aí, quer dizer, aí é o que tá acontecendo. É essa que eu considero a pior parte do episódio, cara. Porque é tão óbvio que isso ia acontecer. Nossa, os caras deixam eles campos de força. Claro que vão falhar, né? Você tem a cena, a óbvia cena de ação do episódio, naves se atacando. E é curioso, né? Essa nave pequenininha aí causou um puto estrago na Voyager, né? Porra. Bom, mas isso aí a gente também tem a Defiant, que é uma pequenininha e é poderosa. É, tough little ship, né? Como diz o Riker, né? Essa parte que eu fiquei pensando aí, que naquela hora que a Janeway falou, não, meu chefe de segurança tem tudo sob controle, ele é muito bom. Essa era... Quando tá esse guarda naidinha caído no chão ali, cara, porra... E sabe o que eu acho sempre, sempre interessante? É assim, ó, tá lá tudo dando errado, e o guarda, e aí os caras tão lá com todo o treinamento fodástico da Frota Estelar. Com a arminha na mão, engatilhada. E aí sempre tem alguém que consegue virar o jogo e pegar a arma deles. Então, essas coisas que me cansam um pouco em Star Trek em geral. Essas, sabe, são clichês, cara. De como outra coisa que acaba sendo meio clichê, tipo, no meio do episódio, um cara dá uma virada. Ele era pra ser o cara legal, que é aquele Ben Caron que fala com ele. Aí o cara acaba sendo um clichê porque já aconteceu tantas vezes de viradas no final do episódio, do cara que se mostrou bonzinho e se torna filho da puta, sabe? E essas saídas fáceis de como que eles se livram de prisão, como que eles, né, conseguem, sabe, fugir, escapar. Isso aí, cara, me cansa, sabe? Isso aí já realmente é esse tipo de coisa que eu espero que eliminem na nova série aí, entendeu? Tá, mas você tá querendo milagre. É. Tá querendo muita coisa já. Mas eu vou te falar, é o que mais me cansa, cara. Sabe? Essas cenas de ação só porque sim, sabe? Essas coisas, assim, pra mim, enfraqueceu muito o episódio. Assim, não totalmente, mas tira o peso dele, né? Quando você vê essas saídas. Ó, próxima cena aí que realmente importa mesmo pra história, né? É o Aiko falando lá com os familiares, né? Os familiares do cara, sei lá, quem que ele matou aí. É legal porque bem genuíno, né? Engraçado isso que ele fala, né? Se a minha morte ajudar vocês a encontrar paz, eu vou aceitar. Olha que mundo, né? Como é? Por que a morte de alguém vai... É que eu estava discutindo, sabe? Ah, sim, é. Não, tá, tudo bem. Agora eu vou ficar mais feliz. É aquela história da vingança, né? Whatever you decide, please know how sorry I am for what I took from you. Aí o Nilix vai falar pro Ben Caron lá que foi preso novamente. Pô, você tentou me enganar e tal. Essa cena que é legal, cara. Porque o desfecho dela, né? Quando o cara fala aquele lance, não, mas eu sou doente mental, é só eu ser tratado que tá tudo ok, eu posso ser solto também. Pô, isso aí foi uma sacada madura, eu achei uma sacada madura no roteiro, entendeu? Eu achei bem inesperado, eu não lembrava dessa cena, quando eu fui ver de novo esse episódio, né? Então eu achei, pô, olha só, os caras pensaram em mostrar o outro lado, e colocaram que também, que eu acho que é esse caso aqui, é mais ou menos aquele lance que a gente tava falando, o cara aqui não é um psicopata mesmo, provavelmente, né? E só que ele tá querendo, sabe, se aproveitar dessa brecha, vamos dizer que é uma brecha, né? É, você é só safado. É. Mas aí que tá, esse cara também pode, na minha opinião, ser reabilitado. Entende? Só que é um outro processo, não é um processo de aplicar um remedinho. Mas sabe o que eu fico pensando, sabe? Se uma pessoa que tem a idade desse cara e já passou por tudo que ele passou, será que ele consegue? Porque, na verdade, não... eu não sei se, por exemplo, se ele não chegou aí onde ele chegou... Porque ele não acredita nas pessoas, porque ele não acha que ninguém merece a confiança dele, então que ele vai sempre trair antes, sei lá o que que passa na cabeça da figura, entendeu? É. E aí, será que uma pessoa nesse ponto da vida consegue? Nesse caso, nesse ponto, eu tendo a pensar de uma forma, por exemplo, de repente, esse cara tá precisando de amor, cara, sério, tipo amor mesmo, entendeu? Amor fraternal, tipo, pessoas que ele ame, que amem ele, eu acho que por mais, pode parecer uma piegas isso que eu tô falando, mas de repente essa é a solução, entende? De repente é tipo Beatles, All You Need Is Love, entendeu? É, mas de repente nem amor funciona, sabe? Eu não sei, por exemplo, não. No caso da psicopatia, certo? Não é certo que não funciona, mas muitas vezes não funciona. Não. É interessante isso, porque às vezes os pais ficam pensando, mas o que eu fiz de errado? Não fiz nada de errado. Mas esse cara, eu tô dizendo, veja bem, no caso da psicopatia, não é o caso do All You Need Is Love, entendeu? Mas nesse caso desse cara, que tudo indica que ele não é um psicopata, que é mais uma questão social, entendeu? De estrutura, se for dada a ele toda a estrutura, sabe? Tipo, ele vai ter tudo, entendeu? Direitos, uma fruição, todos os sentidos. E além disso, amor, sabe? Entende? Eu sei que cada um pode entender de uma forma isso que eu tô dizendo, mas eu quero dizer... Entende? Eu acho que algo a ser relevado, sabe? As pessoas precisam dessa... Sei lá, cara. É que a gente não sabe as privações que ele sofreu, mas eu imagino que se você tira todas as privações do cara, fornece tudo, e também o aconselhamento, a parte, sabe, psiquiátrica, tudo, cara. Eu acho que existe a reabilitação, é algo que existe, pelo menos em teoria. Se existe, se tem gente que estuda isso, é porque o negócio, sabe, tá aí, cara. Se for aplicado, sabe, o mesmo ímpeto, que nem você tava falando sobre que a ciência pega para desenvolver coisas para estética, e aí são investidos milhões. Pega esses mesmos milhões e investe nessa parte. Cara, eu duvido que não vai haver um resultado significativo, entende? Então, é verdade. E é o tipo de coisa que você não vê discussão em cima disso. É mais fácil falar, tem que matar mesmo. Então, agora, vai resolver? Vai deixar de existir outros que façam... Constrói um muro. É. Aí levanta uma cerca. Não deixa entrar no meu país. Isso aí. Tá certo. Step out and take your second right. Say computer, play me such and such a scene and take your shoes off for the night. Uma das últimas cenas aí, né? O cara, o Aiko, né, tá lá na astrometria, né? E daí a capitã chega e fala, ó, já era, né? Resolveram que você vai morrer mesmo. Praticamente é isso que ela traz, más notícias. E aliás, eu gostei muito no roteiro que isso tenha acontecido. Eu acharia que seria muito piegas a história se realmente os caras tivessem perdoado ele. Não seria real isso, sabe? Eu acho que ficou legal assim, entendeu? Da família não ter... Mas tu achas que não seria real porque na sociedade deles é muito... É muito novo, né? É uma coisa... Acho que... Pensa bem, até ontem era assim, dessa forma que sempre foi. Aí de repente, por causa disso, vai mudar tudo agora. Eu penso que fica realista quando, vamos supor, teve esse caso. Aí depois passam-se anos e anos e anos com vários outros casos que nem esse. Aí... Só que não vão ter nenhum outro caso desse, porque não tem mais nanosondas. Ah, mas a gente nunca sabe, né? Se tem um cientista lá que conseguiu pegar essa tecnologia e criar uma, sabe, tipo um replicador, sabe? Qualquer coisa, inventa, né? Sci-fi, né? Então achei legal que terminou assim, sabe? Do cara, ele foi morrer, cara. Ele vai morrer. Eu acho que ficaria muito artificial se... Ah, Voyager conseguiu provar a inocência e tal, o cara, a família concordou. Não, aí eu acho que não ia ficar legal, não. Do ponto de vista de roteiro, achei que ficou com um peso bacana, do jeito que terminou aí. Também gosto. A gente vai chegar, então, na última cena do episódio, que mostra lá, ainda tá no na astrometria, e a Janeway chega, a Seven tá trabalhando por horas e horas ininterruptamente lá, né? E aí é aquele fechamento, né? Fechamento, enfim, é legal que não tem uma resposta pronta pra audiência, né? Não tem... Na verdade é uma nota até triste que termina o episódio, né? Mas é bacana como a Janeway fala com ela, né? Ela fala, que a Seven, ela sente, parece que a necessidade, tipo, pô, o cara cometeu, sabe, o cara... Ele tirou uma vida e não foi perdoado, né? É, ele foi punido com perdeu a própria vida. E ela se sente que, porra, eu matei, sei lá, em nome dos Borgs, sendo controlada pelos Borgs. Tantos morreram e eu tô aqui e tal, nada aconteceu comigo, né? Tive outra chance. Tá. Aí a Jane, eu acho que ela dá a melhor resposta que poderia existir, né, cara? Que é tipo, pô, você passou 20 anos como uma Borg, acho que já é punição suficiente. Eu adorei também. Cara, olha, palmas para o roteirista aí. Aliás, quem foi o roteirista mesmo, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu esqueci agora. Ah, tá. O roteiro foi escrito pelo Robert Daugherty, né? Mas a história, quem criou foi o Robert Daugherty, junto com o Michael Sussman, né? It's unfair. I think so too, Seven. But we have to try not to judge their system. That's not what I meant. Iko was executed for taking a single life. As a drone, I took thousands. But I was never punished. You lost 20 years of your life to the Borg. I'd say that's punishment enough. E é isso, cara. O episódio termina assim. Ué, muito legal essa última cena. E, Roberta, como a gente já tá partindo aí para o final do podcast, né? Antes de fechar, vamos fazer, sei lá, considerações finais, só para como uma última nota sobre o episódio. O que você teria a dizer para fechar sobre Repentance? É isso, assim, é um episódio que ele levanta essas discussões e a gente pode passar ainda por muitas horas depois falando sobre vários desdobramentos, né, de cada um desses assuntos. E é isso que eu já tinha comentado, assim, eu gosto de episódio de jornada que é assim, que a gente fica pensando depois, que, sabe, como isso se encaixa hoje, enfim. Então achei bem bom, achei um roteiro bom. De fato, eu concordo contigo, acho que essas cenas de batalha, assim, aquelas coisas, caraca, meu, por quê? Pra que isso? Sabe? Mas tudo bem, acho que não acabou com o episódio. E, enfim, é um dos bons episódios de Voyager. Né? You can see it, feel it, touch it, taste it, baby. Check out the scene on deck 17. Let's go, virtual, baby. Eu particularmente concordo com você, é um dos bons episódios. Ele é um episódio que eu acho que ele se sobressai principalmente pela coragem de discutir essa questão, ou pelo menos trazer ela, e olhar de várias formas. Legal que eles trazem esse lance do cara que a gente levantou, que a gente tem esse Ben Caron, que ele é como se fosse assim a violência que surge, ou seja, o criminoso que surge por uma questão mais estrutural da sociedade, né? Tanto é que é meio que uma analogia para os negros serem maioria nas cadeias, eles são a maioria nas cadeias dos Nigerians, sendo que eles são a minoria naquela sociedade. Então isso eu achei bem legal, né? Então aí não há uma relação direta com sociopatia, não uma relação direta. Então, e aí você tem também o caso de psicopatia mesmo, né? Que daí é representado pelo Nigerian, que é o Iko, né? Então, e gostei de como, enfim, a discussão foi trazida. O principal, assim, que eu achei que foi do caralho é que no final o Iko foi sentenciado à morte, a família não quis saber de aliviar pra ele, assim, achei do caralho. Essas decisões no roteiro achei ótimas, assim, né? E é isso, cara, porra, achei muito bacana. Eu acho que foi corajoso porque é uma série americana, né, cara? E nos Estados Unidos a questão da pena de morte é fortíssima. Eles têm pena de morte, mas é importante dizer que ela é aplicada em pouquíssimos casos. É tipo assim, poucas vezes por ano alguém morre nas prisões americanas, sabe? São, tipo assim, são, sei lá, 5 execuções ao longo de um ano. E aí tem ano que passa sem execução, na maioria dos estados é assim. Porque, na verdade, os caras, eles passam muito tempo no corredor da morte e eles têm 1 milhão de apelações, justamente porque não tem volta, né? então, assim, eu acho corajoso, né? Porque é uma série americana discutindo algo que acontece ali mesmo. Então isso aí eu vejo como o Star Trek clássico, sabe? Você está usando a ficção científica para falar exatamente de um problema social que está acontecendo ali, né? Lógico, acho que algumas coisas ficaram meio, sei lá, não considero o episódio perfeito por alguns pormenores, né? Mas, no geral, cara, mais uma vez, na série nova eu quero muito ver coisas assim corajosas, cara. Então, é que vão ainda mais além, na verdade, bem mais além. Acho que tem muita coisa para ser feita, ainda melhor ainda do que já foi, né? É verdade. Acho que é isso, Roberta. A gente está fechando o podcast de hoje e, como estamos acabando aqui, eu vou revelar qual que é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre All Our Yesterdays, da série clássica. Bom, Roberta, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana e até a próxima. Obrigada pelo convite e live long and prosper. Eu agradeço também a todos que estão ouvindo aí e... Kapla!